Bem, amigos do South Wookies, estamos de volta! Eu sou o Léo Azevedo e aqui tem o meu copiloto. Eu sou o André Ripoll, como é que tá todo mundo? Espero que bem. E hoje temos um convidado ilustríssimo, uma outra celebridade do Brasil. João não é o único, João Mariani não é a única celebridade. Temos Maurício de Paulo, vulgo Vato. Olá, Vato! E aí, pessoal, tranquilo? Fly casual. Vato, nosso... experiente jogador de Brasília. Fala um pouquinho das tuas credenciais do X-Wing, Vata. Eu sei que tu é uma pessoa muito humilde, não gosta muito de se gabar, mas sim, pra ter uma noção de torneios ganhos ou disputados e etc, regional, enfim. Certo, então... Bom, eu joguei, acho, quase todos os torneios. Acho que eu não joguei um torneio de Brasília. Em geral, eu fico bem colocado. Eu fui campeão em três deles, vice-campeão em três, eu não joguei um. E no regional tu ficou muito bem colocado também, né? Isso, um deles, o que eu fiquei vice-campeão, foi o regional. Então tá, então é uma ótima adição pro nosso episódio de hoje, que tem uns temas muito interessantes. Né, Léo? Como é que vai ser a nossa pauta de hoje? Hoje vamos falar sobre duas naves da Wave 9 que foram anunciadas agora na sua integridade, incluindo pilotos e upgrades que tem um mecanismo interessante. Vamos falar com detalhes sobre a ARC 170 e a TIE SF. Deixamos as duas naves CAM para o próximo episódio. A seguir, vamos discutir novas regras que foram incorporadas no sistema de organização de eventos e torneios sobre critérios de desempate, etc., que vão repercutir nas competições internacionais. E, por terceiro, uma análise da situação das naves rebeldes no meta atual e que naves, que tipos de piloto, tipos de mecanismo que estão funcionando ou não estão funcionando, posto que, digamos que eles estão meio que como o patinho feio do momento. Por último, uma dica para iniciantes poderem ter o seu... enfim, poderem dar mais um passo em relação ao seu percurso para virar um piloto melhor. Tudo isso, claro, com o nosso ilustríssimo convidado, o Vato. A ARC 170, a nave dos prequels, que veio lá dos filmes mais da trilogia nova. Já falamos do status dela, que ela tem 2 de ataque, 1 de agilidade, 6 de casco e 3 de escudo, e que esse 2 de ataque é meio falacioso, posto que ela tem um título que custa 0, que permite que ela ataque com um dado a mais, quando ela ataca pelo arco frontal, ou seja, na prática, ela vai poder atacar seguidamente com 3 dados de ataque, a não ser que ela prefira receber um bônus para o ataque do arco traseiro, no qual ela estaria convertendo um foco em um crítico. Né? Ou seja, então, isso tudo seria muito complexo de botar na carta do próprio piloto, então no, preferiram botar isso num título que desse para explicar com mais detalhes. Mas assim, praticamente ela é tal qual uma B-Wing, ela ataca com 3, defende com 1, só tem 1 de vida a mais. Né? Então agora temos informação sobre o seu novo piloto, o piloto de PS mais baixo, que é um piloto único chamado Braylon Stram. Não sei se... Os nomes de Star Wars costumam ser meio difíceis, mas eu vou chutar que é por aí. O que o Braylon faz? O Braylon, depois de executar uma manobra, você pode rolar um dado de ataque e um resultado de acerto, seja ele normal ou crítico, remove um stress da nave. Né? Então, Custa 25 pontos, custa né? 25 pontos. Bom ponto. E Essa é a ele é de... parte mais importante. E ele é de PS3. Exatamente. Essa é a parte mais importante, porque quando eu vejo uma habilidade que não me atrai muito, eu penso, ok, mas essa nave não tem um genérico. Então pode ser que eu esteja comprando esse cara por causa do seu custo, para ter o mais baixo possível dentro desse sistema dessa nave que tem esses componentes, que tem upgrades interessantes, que tem um mecanismo interessante que valeria igual para todos os pilotos, né? É importante lembrar, essa nave não tem pilotos genéricos. Esse é o piloto mais barato. E, basicamente, 50% das vezes tu vai tirar o estresse numa manobra vermelha, digamos. Esse é o uso prático dele, né? O que me incomoda nisso é o fato de que tu tá dependendo do dado, de um dado que não é uma alta probabilidade, né? 50%. E isso pode, se for necessário pra ti, se a ação vai fazer diferença, isso pode ferrar bastante teus planos. Tu tá ali prevendo um mecanismo de eu vou fazer isso, depois eu vou fazer um barrel roll, sair por trás, etc. E de repente, um dado que tu não queria te ferrou e tu não consegue fazer todo o teu combo. Ou, por ser pessimista, tu pode já presumir que tu nem vai ter ação, e daí nem adianta, tu nem vai estar otimizando os recursos que a nave tem para fazer coisas mais elaboradas. Isso que me aflige quando eu olho para essa habilidade. Eu já olho para a habilidade e considerando que é a versão mais barata na nave, eu achei, é um bônus, é um plus a mais. Se tu tirou estresse naquele turno, ótimo. Porque é importante lembrar que se ela tá com vários tokens de estresse, que é bem possível... Bom, o meta de estresse acalmou um pouquinho, a gente saiu um pouco do frenesi do Stress Bot que estava há um tempo atrás, mas se ela está com vários estresse, ela pode fazer uma manobra verde e remover potencialmente dois tokens de estresse com uma manobra só. Então acho uma habilidade interessante, ela não é uma habilidade sobre a qual se possa construir sinergias, posto que ela só vai funcionar 50% das vezes, né? Então, ela tem um uso. Tem um bônus. Interessante. Eu acho que interessante, na realidade, é que ele é um. Na prática, ele é um piloto genérico de PS3 que tem uma habilidadezinha. Porque ela custa 25 pontos. 25 pontos comparado ao Stressbot, que já custava 24. Não é muito a mais. Você ainda vai pagar mais 2 pelo bot em si, né? Então vai ficar 27 para 26 pontos comparando com a Wildwing Stressbot. Então ele tá ali, ele ajuda, ele não é ruim. Ele é o mais barato que você consegue ter nessa nave com o Stressbot. Eu nem tava pensando em usar ele com o Stressbot, mas realmente é um bom uso dele, né? Pra aplicar um stress, pode ser bem interessante. Ele ainda pode colocar Tactician, tem gente que tá falando nisso. Eu não sei se eu gosto tanto de Tactician numa nave que não tem nenhuma ação de reposicionamento, a não ser que eu pague mais 2 pontos por isso. Então, em princípio, eu sei que o Stressbot pode funcionar nele. Ele vai ficar por 27 pontos, o que é bem barato. Tipo, dá pra montar time de 4 naves tranquilamente com ele no time. Verdade. E na prática ele tem o arco traseiro, né? Então ele vai ativar o Stressbot também no arco traseiro. Ele vai andar pra frente com uma manobra verde e ativar no arco traseiro isso. Então tem umas utilidades. Realmente, eu não tinha pensado nesse uso dele mesmo. Mas é um bom ponto. Eu cheguei a voar a X-Wing T-70 num mini Swarm 4 T-70, uma delas com o Stressbot, porque mesmo que ele aplicasse só um Stress, realmente desmonta alguns squads, sabe? Era um uso muito, muito específico, muito eventual, mas que fazia muita diferença em alguns matchups. É um ponto muito interessante. Eu conversei com o Paul River, ele estava usando um squad que ele abriu mão do Stressbot, do Stress Hog, ou seja, abriu mão da Y-Wing carregando o Stressbot e preferiu a T-70, porque justamente por ter uma mobilidade maior e que um dos déficits da Y-Wing era uma vez que passou dela, ela nunca mais virava, porque ela depende só do arco frontal e ela, com acúmulo de estresse, não conseguia mais virar para os seus inimigos. Já a T-70 tem bastante mobilidade, né? Vai abrir mão de causar menos estresse, mas vai seguir sendo boa. E a ARC-170 não vai ter tanto problema assim, posto que ela tem praticamente 180 graus, no qual ela influencia esse stress bot. É um excelente ponto. Pode ficar muito interessante. Realmente, hein? Eu não tinha pensado nesse... E mesmo que não desestresse. Ela tem 180 graus na qual ela impõe estresse. Ela segue sendo... O Sunt segue tendo que fugir desses dois lados. Não é só do arco frontal. Exatamente. Bom ponto. E ela com Tactician e Stressbot pode ficar um saco, né? Porque tu tem ainda uma área da morte ali que... que vai aplicar 2 estresse ao custo de 1 pra ela, né? Importante lembrar. Se for na... E eu pensei, de repente com Gunner. Porque... Ok, vamos pro próximo. Próximo piloto. Thane Kyrell, né? Esse é o meu chute, tem um nome lá meio Game of Thrones. O Thane Kyrell tem um PS4. Thane of House Kyrell. Exatamente. Custo 26, sobe então de 25 para 26, sobe o PS de 3 para 4. E a habilidade dele é a seguinte. Depois que um inimigo, uma nave inimiga, dentro do seu arco de tiro, que está em range 1, 2 ou 3, ataca uma nave aliada sua, ele pode performar uma ação gratuita. Que não pode ser ela, né? Uma outra nave amiga. Ou seja, tu tem uma nave inimiga que está em range 1, 2 ou 3 atacando uma outra nave sua, esse inimigo está no seu arco, você faz uma ação, né? Quase como uma vingança, tu pode fazer uma ação. Interessante que essa ação, claro, se a gente olhar para a barra de ações da nave, é meio limitada. Foca o target lock, sendo que ela já fez alguma ação na sua fase de ativação. Mas agora, de repente, ela pode fazer um reposicionamento baseado em novas informações que ela tem de naves que se mexeram depois dela, posto que ela tem uma ação para isso. Ou seja, com um Engine Upgrade ou um Vector Thrusters, que é uma nova carta que eu já vou até falar dela, que custa 2 pontos uma modificação para naves pequenas que permite que ela ganhe o Barrel Roll na sua barra de ações. É a versão Barrel Roll da Engine Upgrade, né? Só que mais barato e restrita a naves pequenas. Restrita a naves pequenas então, porque eles aprenderam a lição. Ou seja, esse piloto, como ele vai ter mais oportunidades de fazer ações, é interessante que ele tenha mais opções de ações. Concorda? É. Eu olho pra esse cara e eu vejo uma nave de 26 pontos. Aí o combo básico que todo mundo tá falando é com o Biggs, né? O Biggs obriga que ataquem o Biggs, e o Thane adora isso porque ele não tá sendo alvo, então ele vai ganhar uma ação todo round. Então é uma nave de 26 pontos que vai tirar com 2 ações se ele tiver do lado do Biggs. Isso por si só já é muito forte, porque 26 pontos é um pouco mais do que uma T-70 basicona. Ele tem tanta resistência quanto e bate igual. Então, por si só, já adorei essa nave. Ele é provavelmente o meu piloto preferido dessa nave. Pô, bom saber, cara. Eu confesso que eu não gosto muito, mas porque eu não gosto de voar Biggs. Mas é uma coisa bem preferência, porque eu já vi o Biggs azucrinar a vida de muita gente, cara. Que o Biggs então, é efetivo, não é dúvida. Com certeza. É uma questão de gosto. É o melhor piloto de X-Wing T-65, com certeza. Mas realmente... Ele voltou muito pro meta, né? Ele voltou pro meta, principalmente depois do nerf das New Bolts, que agora estão tendo que usar o Overclock de R4. E elas vão dar 4 hits brancos normalmente, nenhum crítico. Então, com o Astromech do Biggs, ele basicamente só vai tomar 2 de dano das New Bolts na maioria das vezes. Uhum. Isso significa que as New Bolts têm que dar 3 torpedos nele pra ele cair. Exatamente. Isso é muito bom. Isso é muito bom pra uma nave de 6 pontos de vida e 26 pontos só. O Biggs foi meio que um ressurgimento gradual, né? Começa com o Integrated Astromech, que dá mais 1 de vida. Começa com e consequentemente, vale a pena tu ter qualquer Astromech. E quando a gente vai olhar quais são esses quaisquer Astromech, a gente tem aquele de 1 ponto que combina muito bem 4D6. Com ele. 4D6. Foi 4D6, porque ele... Que é o que permite que ele, em vez de tomar 3 de dano, tome só 2 e uns 3. Na maior parte das vezes. E além disso, tu tem na Wave 8 vem um piloto que reduz um dado de ataque dos outros, que é o Kanan. Então tu começa a ter cada vez mais elementos. E ainda vem o Thane agora como mais um guarda-costa, mais um reforço do Biggs. O que eu não gosto é em squads com Biggs, mas. Bom, eu vou de Arc Dodger sempre, né? Então. Ele é duro, né? Eu acho muito duro, acho, né? É justa, tu ganha na justa e daí às vezes me incomoda, assim. E o dial da Arc T-70 também não é um dial... T-65. Desculpa, da Arc 170, desculpa, também não é um dial excelente, assim. Então, vai ser um squad durão, assim. Vai. Até porque não tem ação de reposicionamento. Exatamente. Nenhuma. Mas o teu ponto, Vata, é muito interessante, porque daí é uma nave que não tem EPT, ela não vai estar gastando pontos em PTL, mas esse PTL vem quase que de graça, posto que ele ganha uma free action. Essa ação vai vir gratuita. Então, na melhor das hipóteses, sem nem ter que gastar com Vector Thrusters ou Engine Upgrade, ele tá fazendo Foco Target Lock por 26 pontos, sem gastar com EPT. É bem efetivo. E a mira tá vindo na fase de combate. Então, todo mundo já andou, os Arcdodge já se posicionaram, já sabem quem ele pode atirar, e aí ele faz a mira. Será que ele não se torna uma boa plataforma de ordenança, então? Tendo isso em mente. Uhum. Ele pode largar uma Corner Net como essa free action. Ele pode largar uma Corner Net. Ou uma Cluster. Ele tem slot, ele tem de bombas? Ele não tem bomba, mas ele passa a ter bomba se tiver a Sabine como crew. E daí é uma bomba, não só tem a bomba, como é uma bomba melhorada, né? Que, dois dano. Por dar um de dano a mais. Isso é bastante. Talvez só o torpedo já seja interessante, né? Um plasma da vida. Ele vai ter. Ele tem a torpedo simples? Ele tem um torpedo só. Ele tem um torpedo simples. E nessa expansão vem uma carta que ainda não foi revelada, mas que as fontes são bem indicativas de que é um torpedo que destrói obstáculos ao custo de uma ação. De uma ação, né? A gente não sabe ainda como é que se dá, se tem que rolar dado, quantos que tem que acertar, etc. Mas a gente sabe que é um torpedo que custa ação e que ele destrói obstáculos. Então isso pode ser interessante no Thing, certamente. É o mais indicativo, que ele tem a free action. O próprio plasma, né? Tendo foco e mira, ele vai gastar mira pra atacar, vai ter o foco e o Guidance Chips pra modificações. Já provavelmente vai maximizar os 4 dados de ataque dele. Então, por 3 pontos ele ganha poder de ataque. Infelizmente, ele não pode modificar para crítico com Guidance Chips, porque o valor da arma primária dele continua 2, mesmo com o título não modifica o valor de arma primária. É verdade. Então é um ponto. Assim, eu acho que ter uma carga só é um custo bastante alto, infelizmente. A impossibilidade de carregar extra munitions... custa, é um custo para qualquer plataforma de torpedos que às vezes inviabiliza, assim. A gente vê Proton Rocket ser bastante utilizado porque ele fecha um problema dos Arc Dodgers em geral, inclusive, assim, que às vezes... Daquele pico de dano, né? Exato, que às vezes não ter aquele dano quando precisa, às vezes ser muito ameaçado pelo range 1, porque é onde ganha a possibilidade de entrar dano nele. Então, né, a gente vê o Inquisitor usa o Proton Rockets quase como uma carta defensiva, exatamente, né? Então... Ele bota ali de escudo. Se chegar no meu range 1, exato, vai doer. que é o ponto fraco do Inquisitor da TIE, Advanced Prototype. E acho que esse questionamento, se vai valer os pontos, né? Já fazendo mais uma apologia ao canal do Vato... É o grande ponto de interrogação dessa nave. Estamos vendo aqui pilotos... Ok, eles não são caríssimos, mas também não é barato para uma nave que não é super eficiente, que é meio dura, etc. Então, fica essa dúvida, assim, se... Pois é. Tá. Bom, vamos para a próxima? Shara Bay, pilota de PS6, custa 28 pontos, é a primeira que tem EPT desta nave... É a mãe do Paul Dameron, né? Já falamos um pouco disso no episódio anterior. E retomando a habilidade dela. Quando uma outra nave aliada, em range 1 ou 2, estiver atacando, ela pode passar, ou melhor, deixar que a nave utilize o seu target lock azul como se fosse dela própria. Né? Ou seja, ela funciona como um auxílio para que outras naves tenham uma mira que talvez ela não pudesse ter feito por conta própria ou para otimizar ações, enfim. Né? Que forma vocês já estão imaginando de usar isso? É a versão da Arc 170 de Target Lock daquele piloto da K-Wing, né? que usa o foco como se fosse o próprio. Assim. Pois é. Eu fiquei pensando também como alguém que faz os Target Locks e... para outras naves de PS mais baixo dispararem suas ordenanças. Acontece que ela tá no PS6, ela não tá no... Bom, aí, então... Vamos lá. Essa nave, o que eu pensei dela foi muito pouco útil na prática. Eu preciso dela com força ao limite o tempo todo, praticamente, porque ela precisa ter ação dela para atacar e ela precisa passar a mira para alguém. ela é legal em Mini Swarms, apesar de Mini Swarms não estarem muito famosas no momento, porque você vai olhar os dados do seu Mini Swarm e vai decidir quem vai precisar usar a mira dela ou não. Isso é interessante. Uhum. De preferência, se for gente que atira antes, aí vem a parceira dela que também vem na ARC, que é o próximo piloto. Pois é, já vamos falar da Nora então, porque é totalmente pertinente ao assunto. A Nora Wexley, a mãe do Sam Wexley, custa 29 pontos, PS7, tem EPT. Quando ela estiver atacando ou defendendo, ela pode gastar um target lock que ela tem no inimigo para acrescentar o resultado de foco à rolagem. Segue a tua análise aí, Vato. Então, essa é outra piloto interessante, né? A estatística dela é meio esquisita, mas na prática ela pode chegar a ter 4 acertos num único round só tendo a mira para gastar e o foco dela. Preferencialmente ela vai ter foco em mira, né? Pra já conseguir maximizar, transformar, tipo, limpar todos os blanks dos dados dela. E aí, no final, gastar o foco pra fazer os 4. Mas pra isso ela precisaria ter 2 miras. E aí vem essa segunda piloto de PS6, que permite que ela use essa segunda mira da nave aliada. Então ela vai ter a mira pra rerolar os dados de ataque, o foco pra gastar no final, e ela ainda vai adicionar um foco ao total, conseguindo maximizar 4 dados. Então é bater como se fosse um HLC, um Heavy Laser Cannon. Uhum. É verdade. E comba, ou como um Mangler, se ela estiver atirando pra trás, né? Exatamente. Uhum. Com o título. Porque o título permite que esse foco que ela vai acrescentar seja modificado pra crítico, né? Exatamente, que na prática acaba tendo um efeito meio Han Solo Crew, né? Que tu gasta o target lock pra converter um foco num crítico. Que é, para as pessoas mais pessimistas, aqueles que gostam de falar da Lady Murphy e acham que estão sempre ferrados pelos dados. Ah, tinha target lock e rolei só foco, ou tinha foco e rolei só blank. Nesse caso, tu aumenta as chances, né? Quero gastar o target lock pra rerolar blanks, ou quero gastar o target lock pra converter um foco num crítico. A opção tá aí. Pois é, isso é bem interessante da estatística da Nora, né? É, se ela der só um blank e você tem foco e mira, vale a pena já gastar e transformar tudo em acertos. Não tem muito por que arriscar não sair um blank naquela mira. Tipo, você vai gastar a mira e pode ser que não saia. Por quê? Uhum. Ativa a habilidade dela e aí essa mira já te adiciona um foco, você gasta e pronto, já tem os seus 3 acertos. Se sair, não sair nenhum blank, só sair foco ou acerto, excelente, você conseguiu 4 acertos. Porque basicamente você vai gastar a mira para ganhar mais um foco, e aí vai gastar o foco para ter os 4 acertos. Menos do que isso, você não vai ativar a habilidade dela. Exato. Porque você tem 2 blanks. Só que 2 blanks também é um rolamento bem ruim, você tem que dar 2 blanks mesmo, não é nem blank com foco não, é 2 blanks. Aí nesse caso, usa a mira como se fosse um rolamento normal e tenta maximizar os 3 acertos. Mais ou menos, se tu tem 2 blanks e um foco, a média vai ser 2 acertos se tu gastar o target lock. Então tu tá garantindo, seria como um accuracy corrector, assim. Tu vai garantir os 2, mas tu ganha a potencialidade de causar 3. Tu perde a potencialidade de causar 3, na verdade. É interessante. É bem interessante essa. Eu arriscaria, tipo de porque decisão. É 1,5, né? É 1,5 a média aí. 1,5 1,5 é a média pré-rolagem. Não, 1,5 são os 2 dados. Depois com que, foco. Não, mas com o título tá rolando 3, né? É. Então se tu rolou 2. Ah tá, se tu rolou 2 blanks em 3 dados, daí tu tem que decidir se tu quer a chance de rolar 3 ou a certeza de ter 2. Mas eu gosto desse tipo de situação, assim. Que é um bom problema. Que te dá um... tem decisões a serem tomadas, tem análise a ser feita. Tu pode correr risco ou pode não correr risco e tal. E aumenta o teto da nave, né? Porque isso é interessante dela. Ela é uma nave que, a princípio, né? Muito desde que ponto. Não esteja em range 1. Ela tá rolando 3 dados, mas o limite de quem rola 3 dados é sempre 3 hits, né? Seja eles críticos ou não. E aí aumenta para 4. Tu passa a ter uma possibilidade dela, otimizadamente. No caso dela, todas aquelas situações em que você... Ah, eu consegui já maximizar. Para ela são 4, então. Exato. Uhum. Imagina ela em range 1, cara, jogando 5 dados. É, daí vai pra 5. E daí se tem uma Genoise, vai pra 6. E se tu tem outras naves que passam foco, isso é uma coisa, uma característica clássica dos rebeldes, que tem essas sinergias de dar focos uns pros outros. O Kyle dá foco, o Dutch Vander dá target lock. E daí tu começa a ter combos possíveis. Eu sei que o Vato já começou a pensar nuns também, né? Sejam eles competitivos ou não, mas independentemente disso, é interessante. E combina com um aspecto que eles chamam de Glass Cannon, que é essa coisa assim, meio matar ou morrer da nave, né? Ela já tá meio que contando que com a baixa agilidade dela, ela vai morrer mais cedo ou mais tarde. Ela não vai durar muito, então é pra que enquanto ela esteja durando, ela dê muito dano. Era isso que eu ia comentar, assim, me agrada pra esse tipo de nave que as habilidades façam uso das ações de forma ofensiva, assim. É meio tema dessa expansão. E ela só tem um de agilidade, então é meio como a B-Wing, assim, que tu... Cara, tu sabe que o dano nela vai entrar, o dano que ela for tomar, né? Os ataques que ela sofrer. Então, a morte tá marcada. É, exatamente. Então, o importante... Né, guardar um foco pra um dado verde, né, pra tu aumentar 2 em 8... chances de evitar um de dano, ou seja, é um foco com muito menor utilidade do que um foco gasto no ataque, né? Em que tu tá assim, modificando tá mais lembrando dados. Lembrando do lado defensivo dela. Exato, então... Então realmente é uma nave tanquezona, né? Tipo, que vem pra causar dano. Eu acho ela bem temática, bem... Uhum. Bem... Achei diferente. Vale lembrar que ela é uma daquelas naves do jogo, o pessoal gosta de brincar de maximizar danos, né? Ela tá com uma lista de acho que 8 dados vermelhos cheios, né? Cheguei a montar uma com 7, mas 8 existe. Existe 8? O que que é? É. Oportunista? Acho que era com Exposed, o pessoal tá usando. É oportunista. É Exposed, Genors. Deve ter o Advanced Proton Torpedo, que é aquele que rola 5. Exato. E mais a habilidade da Nor. Aí são 5 do Torpedo, mais 1 da Nor, mais 1 da Genors, mais 1 do Exposed. 8. Olha aí. Mas só funciona no range 1, então não é muito viável. Mas aí, a tendência que eu acho que vai ser usada é essa palifona dela, de 3 para 4 acertos. Mas pra fazer aquela piada... Ah, só funciona no range 1, cara. Mas se pegar... acho que não existe quase nada que sobreviva um ataque. Eu tenho um amigo que o argumento dele, sempre que ele tava imaginando uma construção, era sempre enfrentando uma decimator em range 1. Não, mas daí tá ali na decimator, a região dela vai tomar. Mas, né, que assim, um caso totalmente otimizado, que tudo dando certo, né, daí sim que não tem erro. É, mas o básico da Nora, por exemplo, uma lista com Janors, Nora e a companheira dela aí do PS6, já dá 5 acertos até do range 3. É. Então já é uma lista meio perigosa. E as 3 naves batem direitinho, 2 tem 3 dados de ataque, a outra tem TLT. Já dá um jogo legal. É, eu tenho gostado muito da Genors. O último torneio que eu voei a Genors com o meu Dash. Me diverti muito. Dash de 5 dados. Exato. Dói. Vamos aos upgrades? Vamos. R3 Astromech. Uma vez por turno, quando você estiver atacando com uma arma primária, você pode cancelar um dos seus resultados de foco durante a etapa de modificação de dados para dar um token de evade à sua nave. Isso é um Astromech que custa 2 pontos. Pois é. O que tu achou, Vato? Eu não sei ainda se ele vai ser útil ou não. Bom, vamos no básico, né? X-Wing T-65 e T-70 gostam, adoram Astromechs, porque elas podem descartar esse Astromech com o Integrator Astromech e isso representa um divido. Então, 2 pontos, ela tá bem na faixa do que dá pra usar. Exato. Normalmente não quer descartar um R2 E2 de 4 pontos, né? Você normalmente quer descartar um de 1 ou 2 pontos no máximo. Então tá, ela tem essa... tá na faixa ok. Mas eu achei ela um pouco cara por 2 pontos. Porque ela tá competindo com o BB-8, ela tá competindo com o R3A2, que dá o stress. Ela tá competindo com outros bons de um ponto, o próprio R2 Astromech é muito eficiente de dar as verdes. Não nessa nave que já tem muitos verdes, mas... Né? O meu problema, aí, o meu problema com a carta é... Ele vem habilidade, né? Ele o quê? Desculpa. E aí vem a habilidade dela, né? Que é bem situacional. É, não, exatamente. Não é uma habilidade confiável. É, e esse é o meu problema conceitual, digamos assim, com essa carta. Ela é uma carta que, em pilotos de PS alto, tá competindo com outras coisas que não compensa pegar essa. Né? Então, o Paul e tal. E em PS baixo ela não funciona muito bem, porque tu quer atacar antes de ser atacado, pra fazer uso do teu token de evade. Né? Exato, não adianta nada ser uma nave que atacou por último, ela vai ganhar um evade sem ter nenhum ataque subsequente que vá fazer o uso desse token. Além disso, tu tem alguns pré-requisitos. O primeiro deles sendo que tu tem que ter um resultado de foco. Ou seja, se ter um resultado de foco, tu tem que fabricar esse resultado. Seja ele rolando um dado, e rolando um dado tu tem só um quarto de chance de sair. Ou tu vai estar usando a habilidade da Nor, que custa um target lock. Ou tu vai estar... Enfim, né? Tu vai estar acrescentando o foco de outra forma, utilizando o... Sei lá, por exemplo, vai deixar de usar um foco que tu poderia usar pra outra coisa, pro próprio dano ou pra converter o foco. Então, aí já tem um problema. E além disso, tem o fato de que tem que ser uma arma primária. Porque isso já coíbe a primeira ideia que eu tive quando eu pensei nesse Astromech. Eu negligenciei esse dado importante. Eu pensei, tá, TLT é um caso em que nem sempre tu precisa de todos aqueles danos. Tu não precisa passar 3, porque se tu já acha que vai entrar igual, tu pode abrir mão de um desses focos. Mas daí ele restringe a arma primária. Eu acho que tem usos. Tem muitas vezes em que tu não gasta o foco no ataque, em que tu fez target lock, daí tu rerola dois dados, saiu um hit, um foco, e aquele foco tu não tem mais como modificar. Então, tem usos em que tu consegue encontrar o foco pra pegar o evade. Só que... Mas isso é confiável? Não é confiável, né? Cara, mas assim... Tem essa condicionalidade dela. A única forma de mitigar a condicionalidade pra mim é com Com Relay. Então me parece que o único uso dessa carta seria em alguma coisa na T70 que pode usar Com Relay e Astromech. Ah, é? Eu pensei no Biggs. Que o Biggs não costuma querer gastar seu token de foco num ataque. Se ele tá com uma mentalidade defensiva. Ele não gasta o token, ele rolou um foco nos dados vermelhos. Ele, como PS5, pode estar atacando antes de alguém, de alguma nave inimiga. Principalmente das plataformas de torpedo que a gente tem visto no meta. Exato, os PS3 ou até TIE Fighters, enfim. E com isso garante um evade numa nave que não tem evade. Mas... Bacana no Biggs. Pode ser, mas cara. Mas é melhor do que o outro que custa um ponto? Né? É, o R4-D6 vai mitigar, sabe? Se passar muito dano, então... Mas eu acho que o que me incomoda muito é o fator sorte. Vão ter jogos que ela não vai fazer nada. Uhum. É. Se eu pago 2 pontos, ela não vai fazer nada. Mas eu não sei, na T70 que tem um dial bom, que pode usar Integrated, pode usar Com Relay. O problema é que Com Relay é caro, né? Em si já é um tech. 5 pontos o combo, né? E realmente... Eu teve uma época que eu voei o Paul Dameron de Com Relay e Duke no PS8 com um Kyle Katarr e com o Janor's Crew, né? Então passava um evade pra ele. E eu gosto muito do Com Relay. O problema era o PS8 do Paul, que naquela situação no meta era muito fraco, mas era uma lista divertidíssima, assim. Mas eu acho, gosto muito da carta Com Relay. Mas... O problema é caro. Falta a consistência aí, né? É, e daí tu tá botando... Esse Astromech não é tão barato assim. Tu bota um Com Relay, daqui a pouco tu tá entrando naquela faixa de 30 e poucos pontos que ele compete com outras naves muito mais estáveis. Exatamente. É, tem que ser... Isso é um... Na realidade, o grande problema do Con Relay é que, tipo, por que não colocar um R2-D2, então? Porque eu tô pagando 5 pontos e, não, e o R2-D2 é 4. Se é pra ganhar uma defesa ou duas, o R2-D2 regenera esse escudo. Então fica difícil justificar essa carta. É, é estranho isso. Um Blue Novice, que é o T-70 de PS2, fica custando 29 pontos. Enquanto que o Red Squadron Veteran fica custando 31 com esse combo. E realmente, tem coisas que batem muito mais por essa quantidade de pontos. Inclusive o Stressbot é uma nave que é mais consistente. E com essa regra nova de que tu não pode gastar o mesmo token para o mesmo efeito no mesmo ataque, tu não pode ter uma situação que tu acumula um desvio de um turno para o outro, e daí o R3 Astromech te dá um novo desvio e daí tu passa a ter dois evades para o combate. É, mas o Com Relay nunca permite... Exatamente, é. Mais um motivo. Então o Com Relay já tinha essa vantagem de te dar um desvio, ok, é o único, mas nesses combos que surgem com o Com Relay com naves rebeldes, que não tem o desvio natural, esse era o propósito. E daí tu passa a ter uma outra fonte de desvio. Eu acho... Eu não sei, eu vou oferecer o seguinte argumento. Agora, o seguinte contra-argumento, que é... Quantas vezes, em média, uma nave vai usar essa habilidade num jogo? Eu chuto que umas duas. Isso é 2 pontos de vida que ela tá ganhando. Sabe? Então tu tá deixando uma T-70 ao invés de 6... de vida, 7 com Integrated, 9 pontos de vida atrás de 2 dados verdes, se tu considerar que ela usou 2 vezes essa habilidade, ao custo de 5 pontos. O R2-D2 funciona mais do que 2 vezes. Oi? É grande desgraça. É, mas é único e pode estar num pool, num Coron, enfim. Acho que a grande desgraça desse upgrade... Ele tá funcionando depois que você atacou. É. Então, no primeiro round você não vai ter. Na prática é isso. Exatamente. A não ser que você tenha um PS muito alto, no primeiro round você não vai ter. E normalmente quando você tem uma nave de PS muito alto, você não quer te perder os seus focos. Uhum. É. Então, complica um pouco aí. É... Você vai fazer o quê? Vai fazer uma mira, aí vai rezar que saia um foco no dado... Depois do seu rerolamento da mira, porque você vai querer gastar sua mira no ataque, afinal de contas não deve ter muitas naves, já que você tem uma nave de PS alto. E aí calhou de sair um foco no segundo, na segunda rolagem da tua mira. Sei lá. Ok, veredito, estamos com o pé atrás. Veredito é, sei lá. Pode ser que tenha algum combo legal, mas em princípio eu não vejo muita utilidade. Eu fiquei frustrado. Quando eu penso na história dos Astromechs, eles já tiveram uma evolução meia boca, né? A gente tem o R2-D2, que é muito estável e muito valioso, e tem uma série de outros que são... esse aqui custa 3 pontos, esse aqui custa uma ação, essa ação nem sempre é confiável, esse aqui tem que rolar um dado. Enfim, os Astromechs eles não têm uma boa reputação em geral, né? Com exceção de dois... Exato, os rebeldes, exatamente. No scan, o cara tá gastando um foco e ganhando outro. Não, mas aqueles mercenários... aqueles são de outra categoria, outro nível. O que, que o dinheiro não faz, né, cara? Exatamente. Não, foi pro crime e já... Daí aprendeu. Mas os Astromechs rebeldes, né, o droid tradicional, são meio ruins. Daí quando eu vejo, tem um R3 Astromech que vai vir nessa expansão e tem esse token de desvio, me interessei. E, enfim, lamentável. Uma pena. Poderia ser o fix da T-65. Poderia. O famoso fix, enfim. Tá. Eu acho que vai ter usos. Vai ter nicho. Né? Mas... Uhum. Vai ser isso. Vai ser carta de nicho. Mas, e justo. Tá valendo. Beleza. Cartas de nicho tem seu lugar. Mas falando pra próxima. Falando em carta de nicho, aqui temos uma carta que vai ter um uso potencialmente bem específico. É o Tail Gunner, né? O Gunner que só funciona no arco traseiro auxiliar. Quando você estiver atacando do seu arco traseiro auxiliar, reduza a agilidade do defensor em 1 para um mínimo de 0. Esse tripulante custa 2 pontos. E é limitado. Né? Isso é legal, né? E Evato, o que achou? Esse todo mundo, quando viu pela primeira vez, pensou direto nas Slaves, né? Com Pensou na certeza. Cass Scarlet do Scan, com 4 dados de ataque, ainda reduzindo um dado de defesa do defensor. E isso custa 2 pontos. 2 pontos, isso vale 2 pontos. Tirar um dado de defesa é interessante por 2 pontos. Lembrando que no momento as únicas duas naves que têm arco traseiro auxiliar é a Fire Spray e a Arc 170. Porque a É, Hound's e Tooth Krug. tem arco auxiliar, mas ele não é traseiro. E a Ghost. Ghost, a VCX-100, ela tem o Special Arc, mas que ele não conta como auxiliar. É, eu acho que o Não vai FAQ. funcionar na Ghost? Tecnicamente, como estão as regras agora, com o FAQ agora, Auxiliary Firing Arc é bem específico dessas duas naves, né? Da Fire Spray, da Arc 170 e da nova TIE SF. Mas a TIE SF não pode equipar crew, então é só essas duas primeiras que podem equipar. A Ghost é um Special Firing Arc, pelas regras, a definição. Então, em princípio, como está hoje, o Tail Gunner não funciona. Talvez saia um FAQ dizendo que se trata tudo da mesma coisa e que Tail Gunner serve. Até por isso, ele teria a palavra limited, porque a Ghost seria a única que atira para trás com um arco de tiro que pode equipar mais de um crew. No entanto, hoje em dia não, pelo menos não é assim. Então seria só a Fire Spray e a Arc 170 mesmo. É, mas da mesma forma, eles já cometeram esse erro em outras cartas, por exemplo, o próprio Tactician, que de início não tinha Limited e supostamente poderia ser posto em naves com três tripulantes para dar três estrelas, como a Decimator, mas isso não existia na época que saiu o Tactician, então eles não se preocuparam com isso. Exato. Então eles tiveram que mudar no FAQ, botaram uma errata dizendo agora ele é Limited. E possivelmente eles já estão prevendo futuros lançamentos. Eventualmente vai ter alguma nave com arco auxiliar traseiro com mais de um tripulante. Então já vamos, por precaução, não fazer essa coisa OP, que seria de fato tu poder ter dois tripulantes reduzindo dois de agilidade. Ia ser muita coisa. Então faz Matador de sentido. Santier, né? A outra nave que poderia equipar caso eles erratem ou faqueiem a questão dos arcos é a Shadowcaster, a nova que a gente vai tratar Que no tem o episódio arco que vem, móvel, que é um Mobile tecnicamente não é Firing Arc. auxiliar ainda. Exatamente. E daí, no caso, só seria no traseiro, não seria quando tá nos lados nem na frente, né? Mas Exatamente. enfim, isso é uma outra discussão. Agora, O já. que é, o que que tu achou de uso para ela, Vato? Vamos ver. Ah, bem básico mesmo. Qualquer slave ficou legal com ela. 2 pontinhos numa slave de uma nave de quase 40 pontos já não é tão significativo quanto é numa arc. Eu não sei se as arcs vão usar. Porque as arcs estão ali 20 muitos, 30. 2 é bastante coisa. Mas as slaves podem usar na boa, tranquilo. O único problema é que as slaves também usavam o crew para ganhar ações extras, né? Como o Exatamente. K4 Security, o Dengar, que eram para aumentar a agressividade. Perfeito, esse era exatamente o ponto que eu ia fazer agora. O quão precioso é esse um slot de tripulante? Tu ter um só, tem muito tripulante que compete, e tu ter algumas habilidades, como é o caso principalmente do K4 Security Droid, que permite rerolagem para esse monte de dado, né? Porque tá. No, na matemática já tá interessante. Só a da habilidade da Cast ter quatro dados, tu só atacando alguém. Tu precisa que esses quatro sejam modificados para que esse ataque seja mais eficiente. Diminuir a agilidade do oponente é interessante, com certeza. Mas é mais interessante do que tu ganhar um target lock passivamente. Matematicamente, não. Por quê? Porque o dado. Tem vários cálculos e tem várias situações. A matemática ela tem uma. Ela vai se modificar dependendo da relação de quantos dados tu tá rolando, se tu tá rolando em range 1 com a Cath. Vamos assumir que é Cath rolando. Mas o modificador de dados. É o que a gente tem que pensar o seguinte: o modificador de dados pro ataque tá valendo para os quatro dados que ela tá rolando. E mesmo que a gente isole em um dado só, ele está modificando de 50% para 75% de acerto. Né? O dado vermelho ele tem mais chances de acerto que o dado verde. Em contrapartida, tirar um dado de defesa do inimigo, ele os dados verdes eles são menos eficientes. Então, a diferença que tu tá causando, né, o delta, é menor o impacto do teu gunner comparado com um K4. Claro, o depende teu gunner... da nave defensora. Exato, exatamente. Esse é o caveat, né? Quando tu precisa passar num Suntir, por exemplo, que tá encastelado, cheio de token e dado verde, esse tipo de coisa, expose e tal, passa a ter uma eficiência maior matematicamente do que simplesmente a modificação, né? Porque tu precisa da possibilidade de causar um alto spike de dano e tal. Mas, no geral, eu vejo como um slot muito... muito precioso, né? É. Eu imagino que ele possa haver mais utilidade no Boba Fett do Scan. Porque ele já tem no PS10, quando ele já tá no Range 1, aquela construção mais clássica dele, né? Com Inertial Dampeners, pra poder parar no meio do combate e ficar atirando com arco traseiro. Então, ele no PS10 ele já tem os rerolagens do Range 1. Ele vai poder usar o Tail Gunner junto com o foco dele, então... Exatamente. E mais essas rerolagens, aí ele pode fazer um uso interessante. Pode ser uma boa carta mesmo. Há também a possibilidade de colocar coisas como Manaru, né? Que a Manaru vai passar os tokens pra essas naves que batem mais pesado, tipo a Kef. E aí ela vai tirar um dado de defesa, mais um monte de tokens da Manaru. Bem lembrado. E abre também a ação da Kef pra ser boost, né? Usando Engine Upgrade, que é uma upgrade bem importante na Fire Spray. Uhum. Bem lembrado, Manaru. É, eu fiquei pensando que, bom, então vamos ver no Império, já que no Império as opções de crew não são tão boas quanto no Scum. Mas daí as Fire Spray do Império não são tão boas também, então tu fica... Ah. Pois é, o genérico por 35 pontos no Império... Não, ele tem 33 mais 2 do teu gunner. No Império ele não tinha nada pra botar no cru. É. Então isso é legal. Assim, agora tem alguma coisa. Não sei se exatamente é um fix, mas se você quer voar um Fire Spray no Império, acho que essa é a melhor opção hoje em dia. Boa. Claro, tem outras opções mais caras, né? Mas... A gente tem tanta coisa por 35 pontos no Império hoje em dia, né, cara? Nessa faixa, assim, eu acho que... É difícil competir, né? É difícil. É, e quando... Desculpa... Falar que isso vale um sontir, né? Pois é. No caso da Kath, eu penso assim, se tu tem o teu gunner, tu vai precisar de alguma outra fonte de modificação dos teus... da tua enorme quantidade de dados que tá rolando, como, por exemplo, o Predator. Mas daí tu tem maior custo e... eu sinto falta daquele PS mais alto que o Veteran Instincts permite. Então... Eu gosto mais, me agrada muito mais tu ter esse VI e daí tu botar como tripulante ou o Dengar ou o K4, me parece flui melhor a coisa, assim. Então, e é uma lástima, porque daí eu olho pra carta do teu Gunner e eu penso, pô, tua única chance, a única guria que ficaria contigo, a Cat, não te quer? Né? Pô, cara, tão bonitinho o teu Gunner. Pois é, não, mas... Em toda a intensidade do combate. O mundo tá competitivo, cara, pô. Feitos um para o outro e ainda assim não ficam juntos. É, exatamente. Mas. E a Arc 170? Na Arc 170? Cara, eu acho que na Arc 170 tá correndo mesmo o risco, assim. O Vato trouxe o ponto importante de que dois pontos já entre 5 e 10% do custo de uma Arc 170. Então tem o custo e no caso de se decidir pagar por um crew. Tem outras opções, né? É o que me parece. Lembrando de outras opções, eu acho que a gente pulou na hora de falar do R3A2, né? Do Strasbot na ARC, que ele funciona muito bem com o Kyokatern. Uhum. A ARC vai ficar interessante com esses 5 pontos do Strasbot mais o Kyokatern. É uma fonte de receber stress, e esse stress, ao ser liberado com um dial que tem bastante verde, já limpa, ganhando um foco, otimizações. Isso vai funcionar em todas elas, o que é sempre interessante. Ela passa a ser uma nave que, se você quiser, ela vai ter controle e alto poder de ataque simultaneamente, por 5 pontos. Uhum. Qualquer um dos pilotos. Não precisa gastar com fontes de mais ação, como é o caso do PTL. Tu já tá ganhando um foco dessa maneira. E no caso do Thane, ele nem tem opção do EPT. Então ele pode se estressar depois de atacar, e antes de atacar ele tá ganhando uma ação. Então ganha, bom, uhum. Aí já é ação demais até pra ele, né? Ele ganha um foco, ele vai ganhar, vai fazer um target lock de graça. Isso tudo podendo ter batido, podendo ter bumpado, podendo ter feito um, sei lá, um K-turn, sei lá, enfim. Eu acho que vai funcionar bem na DPS-6, né? Que ela precisa das duas ações, então é uma forma dela ter controle, ter as duas ações dela e ainda passar a mira pra amiguinha dela. Isso aí. Vamos à última carta? Vamos, vai, vamos. Vector Thrusters. Vectored Thrusters, né? Eu informalmente já me acostumei a chamar só de Vec Thrusters, mais prático de escrever. Carta de 2 pontos, modificação, nave pequena exclusivamente, só pode, tem essa limitação, e permite que a nave faça um barrel roll, ganhe o barrel roll como opção para sua barra de ações. Ou seja, push the limit, comba com essa carta, como engine upgrade. É, porque são duas cartas que especificam que tu tem que fazer uma ação da sua barra de ações. Exatamente. Né? E aí, cara? 2 pontos, baratinho, ação de reposicionamento que está cada vez mais valiosa no metagame. Tá, como até então eu fui o mais pessimista, eu vou lançar de novo meio que um advogado diabo aqui para vocês pensarem. Que nave que não tem barrel roll e que precisa de barrel roll e que estaria disposta a ficar mais cara do que ela já é, né? Deixar dois de pontos. Ser barata por 2 pontos. Né? Ok, não é muito. Mas assim... Não, eu acho muito, na verdade. É custo e tá ocupando um slot, que poderia ser um Guidance Chips, poderia ser, né, um Auto Thrusters. Então assim, que naves são essas, né? É a Type... Podia ser quase um Hull Upgrade. Exatamente. Então a gente olha assim, a Hawk queria fazer Barrel Roll, a Y-Wing queria fazer Barrel Roll, a T-65, a T-70, a Type Punisher, a Kirax. A Kirax talvez seja uma que seja menos ruim botar, posto que ela já tem uma barra de quase nenhum slot, né? Então, assim, e ela não pode botar outras coisas. Então, na Kirax eu acho que é a menos ruim, combina mais. Mas é uma decepção que... O problema em qualquer uma dessas opções é que a nave está custando 2 pontos a mais. E é uma nave pequena. Então, então é isso. 2 pontos numa nave pequena é 5 a 10% do custo. Essa possibilidade de barrel roll vai aumentar a eficiência dela em 5 a 10% no combate? Essa é a pergunta. Provavelmente não, pensando que isso custa uma ação, né? Exatamente. Essa é a pergunta a se fazer. Então. E a gente compara. BB-8, que nem é tão usado assim no meta, ele nem é tão valorizado pela comunidade, ele custa 2 pontos, ele ocupa um slot diferente e ele dá gratuitamente esse barrel, né? Então, e ainda vale um de vida. E vale um de vida, exatamente. E mesmo assim ele não é super amado, não é todo mundo. O pessoal não sai botando ele no. Tá, ok, pelo seu aspecto de diversão. É, mas assim. Eu realmente adoro. Quem é que bota ele num Poe Dameron de uma maneira visando a competitividade, né? Não é comum, porque aí a nave fica... Faz falta ter mais aquela regeneração, faz falta ter mais vida, faz falta ter mais estabilidade, fica muito frágil. Então... Mas enfim, a gente não tá falando do BB-8, a gente tá falando do Vector Thrusters, que permitiria que um Poe Dameron fizesse um barrel roll abrindo mão do seu Auto Thrusters pelo mesmo custo. É, nas nossas discussões no grupo de Vassal, eu levantei exatamente esse ponto. O custo do Auto Thrusters comparado ao Vector Thrusters simplesmente não faz sentido. Não é sempre que você vai precisar de uma pirueta, mas sempre, praticamente todo jogo você vai precisar de um Auto Thruster no range 3. Existem outras opções, o BB-8, ele já faz a mesma coisa, ele já... entra exatamente no lugar onde eu gostaria que ele entrasse nos pilotos de PS alto. E aí essa carta, ela vem custando essa quantidade enorme de pontos. Você compara isso com o título da Mist Hunter, ela custa 1 ponto pra fazer a mesma coisa e ainda ganha um canhão. É. E aí não faz sentido, simplesmente não faz sentido. Eu lembro na época que a gente tava discutindo, eu tinha comentado com o pessoal, né, quanto seria o custo dessa carta. Eu falei, 2 pontos vai ser exagero, vai ser usado somente em nicho, talvez num payload da vida, da HWK, porque ele vai gostar de controlar a distância, mas não vai haver muito uso. 1 ponto seria ostensivamente utilizado, quase todo mundo ia gostar se você tivesse sobrando um slot. E 0 pontos seria um fixo que mudaria o jogo completamente, porque muitas naves que não teriam barrel roll passariam a ter. Eles optaram pelo nicho, eles foram bem, bem reservados, né? Nisso, né? É. E aí, bom, não sei se vai ter tanto uso assim, eu acho que provavelmente no pelo. Tá, fazendo advogado do diabo. Engine Upgrade é uma carta muito usada, muita gente gosta, e custa mais caro por uma ação que dá pra debater que pode até ser pior, né? Em termos de Arc Todge, em reposicionamento, o Barrel Roll, ele proporciona opções que, por vezes, é até mais interessante que um boost. Então, mas no mínimo equiparados, né? No mínimo equiparados. E por que que o Engine Upgrade não é xingado e desvalorizado e essa recebendo cara feia? Porque ela é Small Ship Only. Então vamos lá. Quem de Small Ship usa Engine Upgrade? Cornhorn? Uhum. E só. Basicamente, não tem muitas outras naves competitivas que usam. Porque 4 pontos para uma nave de 40 pontos já é uma quantidade considerável. Mas para uma nave de 20 pontos é muita coisa. Uhum, então... Então ele acaba funcionando bem nas Fat Turrets. Nave de 60 pontos, colocar mais 4 pontos para andar o equivalente a 3 bank. Muito mais, né? É bacana. Uma nave grande agora, se reposicionando, tem um impacto exato. Muito maior no jogo do que uma nave pequena. Não, tem uma coisa muito valiosa do boost em relação ao barrel roll, que é a mudança de vetor da nave, né? A mudança de direcionamento. Que uma nave de PC... Não teria arco, né? Exatamente, assim. Então tu gira a tua nave. Além de reposicioná-la, tu gira. E, ou não, tu gira responsivamente se tu tá num PS alto, que pra mim é um valor muito grande do boost. Mas realmente, quem das naves pequenas são pouquíssimas, né? Complicado. E na Kyrax? Então... Será que ela vai ter uso? No Talon nosso Bane. Amado Talon Bane, que nunca viu mesa, coitadinho. É, compara ela com o Cloaking Device. O Cloaking Device não tira o slot do Talon Bane que ele queria usar. E, bom, faz basicamente a mesma coisa sem gastar ação. Você vai ter uma ação de reposicionamento antes do movimento do seu oponente. Então... Gasta ação só no turno anterior na qual ele optou por colocar. É. É. Então, também não sei se vai haver muita utilidade. Acho que vai ser... Tanto quanto o Cloaking Device não está sendo muito utilizado, eu acho que o Vector Thrusters na Kyrax também não vai ser muito utilizado. São duas cartas nicho. É. E sim, assim, sim. Bacanas, né? É. Muda a nave, o que é legal. Né? Cria novas opções. Mas em custo-benefício não está valendo muito, não. É. Então tá. E a expansão como um todo? O que tu achou, Vato? O que tu pode nos dizer? Cara, eu fiquei fã do Thane, né? Ele é um piloto PS4 que acompanha o Biggs fácil. E ele tem essa característica também de atrair fogo, né? Porque se ele estiver voando pelo lado, meio que flanqueando, se ele tiver, sei lá, do outro lado um Cornhorn ou alguma nave grande, ele vai ficar ganhando ações dobradas se o seu oponente ignorar. Então ele por si só é divertido. Uhum. A nave tá com um custo razoável, numa faixa de pontos comparável às demais, então não é nem super poderosa nem fraca, tá bem equilibrada, e então já vale a compra, só por isso, só pelas novas opções, só pelas brincadeiras que ela permite, além de ser um modelo lindo. Já vale a compra. Eu gostei muito da pintura dela, embora eu tenha achado tem um símbolozinho rebelde na asa esquerda que eu achei meio, não precisava. Tipo, Tem que dizer que ela é rebelde só porque ela tá na era da Guerra Galáctica. É porque ela sofreu um Alliance Overhaul. Ela foi modificada pela Aliança. Bom ponto. A Sabine ficou pintando ela. Eu gostei dela. Eu achei que ela contribui pro que a Wave 9 tá trazendo de novo, assim, que são algumas mecânicas novas, assim, uma revalorização do posicionamento, porque são todas naves com arco de tiro e tal, né? Então eu acho interessante. E eu me permito botar numa posição de reconhecer a minha ignorância, reconhecer a minha falta de certeza no que diz respeito ao impacto desse arco auxiliar. Eu acho que é o tipo de coisa que tu vai ter que pegar e mexer e mexer. Não é nada óbvio em que tipo de situação tu consegue forjar para ter o arco traseiro em uso, né? Isso vai ser também presente na outra nave que nós já vamos discutir. Mas assim, o quão bom isso vai fazer diferença, porque até então nessa análise eu tenho a impressão de que a gente só pensa nela como uma B-Wing, como uma nave tradicional, com essas novas combinações. Mas assim, ela tá perdendo muito poder de ataque no arco traseiro, né? E isso tá custando caro pra ela. Então acho que o arco traseiro vai fazer mais diferença em cartas como o Tactician, o R3A2, que ser um arco já vai valer muita coisa, mesmo que não passe dano. Eu não sei, assim. É, acho que sim. Pra mim, eu penso muito na habilidade do arco traseiro na linha, claro que é diferente, mas na linha do Accuracy Corrector, sabe? Tu tá diminuindo teu dano máximo, mas tu tá ganhando um dano mais ou menos garantido. Que não é... Na real, é claro, é muito situacional, mas eu penso nesse tipo de comparação, sabe? Então... claro que não é tão bom, mas também não é de se ignorar o arco traseiro. É, talvez no range 1 ainda, né? No range 1. Você faz a sua mira. Né? Ou seja, na justa, logo que passou a passada inicial, tu ainda tá atirando pra trás, tá em range 1. Então tu cria uma área de ameaça atrás, assim, que não é de se desconsiderar. Com um mini foco ainda, né? Ah, e outra coisa que combina com o arco traseiro é a bomba que sai pela traseira. Então, se tu tem a Sabine, tu tem o Thane ganhando uma ação durante a fase de combate pra largar uma bomba e ele tá virado já de costas pra soltar a bomba no adversário e ainda atacar, possivelmente em Rinjun, com 3 dados. É, já tô sendo muito otimista, mas tô intrigado por esse combo. Ah, sim. Tem uma outra brincadeira que o pessoal já comentou, que é usando o BB-8 nessa nave com a bomba e forçar o limite, né? Forçar o limite não, desculpa, é... Experimental Interface? Experimental Interface. É. Bom argumento. Pra soltar a bomba junto com o BB-8. Exato, porque tem uma questão que talvez algum FAQ ainda venha estragar a festa, né? Então, BB-8 é quando você revela a manobra verde e a Seismic Charge é quando você revela a manobra do seu disco. Então como as duas ao mesmo tempo, tu escolhe qual que vai primeiro, tu pode fazer o Bell Roll e depois largar a bomba e depois executar o teu disco. Então esse seria não melhor usaria ainda. Experimental Interface. Mas eu acho mais que barato. Essas são as... Os bombers são melhores. São as que ativam só no final da ativação. Então as naves vão ter se mexido e tal. Dado o PS baixo, talvez o melhor seja... Deixar uma Cornernet na corner cara. Net. É, exatamente. Acho que a Cornernet é a... É. Inclusive... É, mais que vai causar 2 danos pra Sabine, né? É. Então tá custando... 34 pontos essa brincadeira. 34... Esse é o problema, cara. 34 pontos pra usar uma vez. Mas é aquela... Pra botar Extra Munitions? Com Extra Munitions 2. É, 36. Daí libera o Extra Munitions. Verdade. My Perfeito. Bad. Ótimo. Então dá tá valendo. Brincar, então. É, não, dá pra brincar. Não, são ruins, não. É. Eu sou suspeito, eu uso uma bomber de 50 pontos no meu squad rebelde, então. Uma Miranda de 50 pontos carregadaça de bomba, é isso aí. Enfim. Ok. Próxima nave? Próxima nave. TIE Special Forces. TIE SF. Essa é a nave que não veio no ano passado com o filme novo. Deu aquela confusão de que anunciaram o filme, quer dizer, anunciaram... O filme iria sair, mas a expansão tinha que sair antes e eles nem tinham as informações liberadas ainda. Então, consequentemente, não fizeram um pull de PS9 como era esperado. Eles tiveram que consertar isso só depois no Heroes of the Resistance. E no que diz respeito à parte dos Imperiais... ou no caso não é mais Imperial, é o First Order, essa nave que supostamente é a, quer dizer, supostamente não, é a nave que o Poe forja com o Finn, vem só agora na Wave 9 e não vem com tripulante, que era o que se esperava, considerando o lore, considerando a própria miniatura que é vendida em lojas de brinquedos, né? Sempre tem os dois banquinhos ali e tal. Enfim. Mas esse é o mimimi da nave. Fizeram um minigunner, né? Você pode ter dois ataques. Ok, em algumas situações. Exatamente. Tem o arco auxiliar, então, tal qual o Arco 170 é uma nave que tem o arco frontal e auxiliar, mas é o mesmo cara que tá atirando. Vamos ver, repassa os stats dela rapidamente aí, Léo. Lembrando, então, a TIE SF tem 2 de ataque, 2 de agilidade, 3 de casco e 3 de escudo. Sendo que ela tem um título de custo 0, que funciona da seguinte maneira, o Special Ops Training. Quando ela estiver atacando com a arma primária do arco frontal, ela pode rolar um dado de ataque a mais. Quando ela tiver, se ela não fizer isso, ela pode fazer mais um ataque pelo arco auxiliar. Então ela escolhe ou um ataque com 3 dados para frente, ou 2 ataques com 2 dados para frente e 2 dados para trás. Exatamente. E ela tem foco, target lock e barrel roll de ações. No que diz respeito ao seu dial, ela tem um dial praticamente idêntico à da Tech Shuttle, que funciona com hard 1s vermelhos, hard 3 vermelhos. As verdes são bank 1, reto 1, 2 e 3. E ela ainda tem como branco hard 2, bank 2, e bank 3 e reto 4. E a diferença que ela tem em relação à Tech Shuttle é que ela passa a ter o Senior's Loop de 3. Ela não tem K-Turn. Né? E isso, há quem diga que isso é um problema, porque na Star Viper às vezes faz falta poder fazer um K-Turn. Fica muito previsível a manobra que tu vai ter que fazer quando tu quer virar com o arco frontal, né? Que também não sabemos com que frequência tu vai querer usar o de trás ou o da frente, né? O mesmo ponto de interrogação fica sobre esses usos. Sobre seus pilotos, por enquanto temos 3 pilotos dos 4 revelados, né? Tem um genérico ainda que não foi revelado. Não sei porquê, ele não deve ter grandes surpresas. A princípio já dá até para estipular qual o custo que ele vai ser. Mas o genérico de PS3, que é o Zeta Specialist, custa 23 pontos. PS3 não tem EPT. Aí depois tem um... Só lembrando, os upgrades que ela pode usar é sensores, mísseis e tech, né? Perfeito. Aí tem uma combinação nova, né? Combinação nova. Ainda não tínhamos visto. O PS5 ainda não temos o custo. Estou especulando que seja 25. Porque um é 23, outro é 25, outro é 27, outro é 29. E o PS vai subindo de 2 em 2. E potencialmente com o EPT, né? Vamos... Potencialmente tem sido uma tendência. Né? Aí, como piloto já único, temos o Backdraft, que é o custo de 27 pontos, ele tem EPT, e a habilidade dele é muito interessante. Quando ele ataca com o seu arco auxiliar, o de trás, ele acrescenta um resultado de crítico. Né? Ele tem esse aspecto. Eu adorei esse piloto. Ele é uma... tal qual uma Fire Spray, assim, ele tem esse incentivo a atacar com a traseira. E por que que ele não... 27 pontos. PS7. E eu queria muito slot de crew pro Tail Gunner desse cara. Sim. Mas... tudo a ver. Mas ele tem FCS. É. Acho que ele vai funcionar legal. Ou com Advanced Sensors ou com FCS. O FCS em particular vai valorizar o arco traseiro dele. E isso é muito bacana nessa nave. Porque ela vai voar solta como se fosse uma Fire Spray mesmo. É. Sem medo de usar arco traseiro, arco frontal, essa daí vai incorporar mesmo essa mecânica de ter os dois arcos e fazer bom uso deles. Ainda preferencialmente o arco traseiro, né? Porque você só vai ter que depender mesmo de 2 dados. O outro dado já tá garantido um crítico. Exatamente. É. Na verdade, ele bate melhor pra trás, né? Se tu só bota o FCS, além do título que custa 0, e por que não um Adaptability que custa 0, tá custando 29 pontos para tu poder ter uma nave de PS8 ou 6, mas a princípio 8. Vamos colocar um crackshotzinho, né? Ele tem 2 arcos. Ele tem 2 arcos. Crackshot. É, pode ser. É. E aí tá custando 30. Vale a pena 30 pontos para essa nave? Lembrando que tem um novo O novo Tech. Tem o novo Tech, mas daí tá custando mais ainda. Vamos lá, eu vou chamar qual é o novo Tech, então. Sensor Cluster. Quando estiver defendendo, você pode gastar um foco para modificar um dos seus resultados de Blank para Evade, para um desvio, né? Então ele é o equivalente defensivo do Weapons Guidance, que permitia gastar um foco para transformar um blank num hit. Agora o blank vira um evade. Por que eu trouxe isso? Porque ela não tem evade na barra de ações e rola só dois dados de defesa. Como essa nave já tem embutido esse piloto, né? Embutido vários modificadores ofensivos... Guardar o foco para defesa, então usar as ações de forma defensiva se torna uma viabilidade para aumentar a sobrevida dela. E me parece uma utilização bem interessante. Eu concordo. E eu acho que vai ser difícil essa nave se justificar em jogo, porque ela está concorrendo contra coisas muito poderosas, tipo o Inquisitor, que é 31 pontos, o Omega Leader. 26 pontos. Lockdown. Então, tem competição muito complicada aí nessa brincadeira. Mas talvez entre, sim, como parceiro do Vester, já que ele vai ter FCS, né? Então, por que não? Eles têm o mesmo PS. E passa a mira pro Vester. Eu confesso que eu acho o disco dessa nave muito duro, cara. Muito duro. Mas... Cara, essa nave é a X-Wing Imperial. Ela vai jogar numa posição que hoje não tá muito valorizada. Mas ela tem personalidade. Eu sempre fiquei me perguntando como seria um Jouster que tivesse o dial da X-Wing e FCS. Bom, o Império ganhou um, não os Rebeldes. Bom ponto. Ela vem para ocupar um espaço que não existia ainda no Império. Tu tinha nesse espectro, né, como se fosse uma barra, assim, tu tem num polo a Defender, que é muito cara e muito eficiente, não porque ela é cara, mas assim, tá ficando mais eficiente com as suas novas cartas e é um baita investimento de pontos no squad. E tu tem o contraponto, que é o outro extremo, que é uma TIE Fighter. Que é uma TIE Fighter, que é uma coisa muito barata e que tá sendo muito leve e que vai morrer muito fácil, etc. Tem suas vantagens também. Mas daí tu nunca tem um meio termo, que é ali nos 20 e poucos pontos, ou nesse caso 20 e muitos. Mas assim, uma Defender pode variar de 30 e poucos para quase 40, uma TIE Fighter pode variar dependendo do piloto do 11, 12 para até 20, daí tu tens a ter agora uma opção intermediária. Claro que Eu acho que isso é exatamente esse é o ponto. A gente tinha TIE Fighter, TIE First Order um pouquinho mais cara, TIE Advance um pouquinho mais caro, mas ainda com poder de ataque limitado. Entrou essa agora no meio delas e acima disso a Defender. Então, exatamente, esse acho que é o ponto que eles estão tentando marcar, né? Você só tinha Jousters frágeis, na realidade, né? O primeiro Jouster resistente mesmo tá lá na Defender. Perfeito. Então esse é um Jouster mais puxado pra ponto de vida, menos pro lado de defesa. É a primeira... TIE Fighter com dois dados de agilidade e não três, né? Entre as TIEs, bom, a gente tem a TIE Bomber com dois dados de defesa e a TIE Punisher com um. É mais justo botar ela mais pra esse lado, né? É, dessas naves um pouco mais carregadinhas, mais assim. Tank. Mais tanque, mais lerdas, mais vulneráveis por um lado, né? Agora... Curioso, comparação dela com a T-70. Se a gente considerar o título e considerar só o ataque da frente, são 3 de ataque, são 2 de defesa, mesma quantidade de vidas, barra de ações parecida, foco, target lock, a diferença é que em vez de um boost ela tem um barrel roll, que, enfim, não vamos entrar nesse mérito de novo, mas pode ser considerado tão bom quanto. E em termos de upgrades... Ah, não tem Astromech, obviamente, mas ela tem um sistema que é um baita slot. Tu acha melhor, velho? Interessante, né? Pra fins de naves genéricas, sim, é melhor. FCS é absurdo. FCS é muito absurdo. É, né? Se a gente pensa... Uma B-Wing custa 22, essa a genérica custa 23. Se a gente pensa um squad que foi muito comum, que foi 4Bs com FCS, E tem a possibilidade de 4 Zetas com FCS no PS3. Podendo atacar pra frente e pra trás. Pra frente e pra trás com título. E tendo um Senhor's Loop, que eu acho até mais interessante do que o Battle Road, o K-Turn de 2. É, mas é uma nave com personalidade. O meu problema com FCS com a segunda parte do título dela. Né? Porque a segunda parte é... Ok, tu pode atacar pra frente com 3 ou pra frente e pra trás com 2. Mas se tu tá atacando pra frente e pra trás, tu tá atacando alvos diferentes. Daí o FCS tá se tornando... tu tá perdendo o target lock ou tu vai modificar apenas um dos dois. A única exceção é quando tu tá parado do ladinho de uma nave de base grande, assim, bem no meio, alinhadinho, e daí tu pega tanto o arco frontal quanto o traseiro nela, e daí tu faz dois ataques em range 1. Isso é uma doideira que eu acho que eles vão resolver de algum jeito. Tu acha? É, cara, tu vai jogar três dados, é dois ataques. Mas é muito condicional, né, cara? É muito condicional. Acho que uma pirueta pode te botar numa coisa dessa. Se tu conseguiu, mereceu, né? Uhum. Acho que dada a distância, uma pirueta cai ali. É. Que tu vai ajustar. Exatamente. E esse slot de tech ainda não tem muitas opções. Tem esse sensor cluster que é interessante. Pode vir a aparecer em outros que tornem a nave ainda mais curiosa. Ainda mais viável ou dando mais variações para ela. E esse tech, o Sensor Cluster, ele é interessante no Paul Dameron. Porque o Paul Dameron, que até então nem usava esse slot, passa a ter mais uma fonte defensiva de resultados de evade, que é bem-vinda. É ao custo de mais pontos, sim. Mas, dependendo de quem é o parceiro dele, pode fazer sentido. Eu gosto, porque o Paul, em geral, não gasta o seu foco, né? Ele faz foco para não gastar, porque ele tem mini foco ofensivo e defensivo. No caso dele rolar dois blanks na defesa, quando, por exemplo, quando ativaria autothrusters e tal, e esse foco, então, pode mudar um blank. Né? Aumenta muito a sobrevida dele. Talvez seja um pouco de... exagero, digamos assim. O Paul, como na sua versão PS10, agora com R2 e com R2-D2 e autothrusters, já é bastante duro, assim, durável. Bastante difícil de derrubar em várias situações. Mas... vamos mas ver. Mas por 40 pontos, né? É. Agora, o interessante é que ele tenha... ele vai funcionar igual funcionava o Weapons Guidance, né? É, você vai poder ativar o Paul na defesa, ou seja, apareceu um foco e um branco. Uhum. Você vai poder ativar primeiro o Paul, já que não gasta o token, aí transforma o foco em esquiva, depois ativa o cluster e transforma também o branco em esquiva. Então, realidade, de foco e branco passa para duas esquivas. É bacana. E o Weapons Guidance não funcionava no Paul porque ele ataca em PS10, então ele não sabe ainda se ele vai precisar do foco para defesa, né? Então o Weapons Guidance no Paul era muito ruim. Agora, essa versão que é defensiva, ele vai defender depois de já ter atacado, já ter defendido outras vezes e tal, então se torna muito mais sinérgico com a build comum dele. Uhum. E aquele blank foco é um resultado muito decepcionante. Muito frustrante, né? Tu olha para aquilo assim, no ataque, então é horrível. Mas nesse caso, pensando na defesa, tu poder pegar essa coisa horrível e torná-la super otimizada, dois evades, vira o melhor resultado possível de uma defesa do Paul, né? Sem falar que ele ainda pode rolar um evade. Então, tu acrescenta um resultado de evade, mas tu pode ter rolado um evade também, então... Ele deixa as tuas combinações de defesa muito, né? Quando... a única que não funciona é blank-blank, que daí tu vai ter um evade. É. Uhum. Todas as outras, tu passa a maximizar. Uhum. É, eu acho que, na real, é muito bom. É bom pra caramba. E... com R2-D2, significa que ele mata quase tudo de prioridade de ataque no fim de jogo. Exatamente. Daí ele fica com R2-D2. Daí a versão com R5-P9 passa a ser menos, né, menos útil, porque ele já vai ter usado o foco. Porque, aliás, é mais ou menos... é um por um, né? R5-P9 e Sensor Clusters. Os dois vão estar recuperando um de vida, digamos, ou mitigando um de vida. O que mais temos de carta aí, Léo? Só um último parênteses em relação ao Predator. Ah, desculpa, já estou entregando o que eu quero falar. Esse Poe, ele vai para 40 pontos. Um Poe de 40 pontos pode ser que já esteja limitando mais as suas companhias, os outros integrantes do seu esquadrão. Quando eu penso em limitar outras companhias, eu penso, tá, então vai duas naves mesmo. Vamos fazer duas naves muito boas, um Poe de 42 e um Dash de 58, por exemplo. E aí um Poe com R2-D2 e Sensor Cluster tá ficando em 39. Né? Sem falar no Auto Thrusters. Bom, aí também tem essa questão, se eu prefiro Auto Thrusters ou não, ou Integrated Astromech em geral, Auto Thruster vai ser muito mais eficiente. Mas eu já tava pensando, se a gente pegar o outro Poe, o novo Poe de PS9, que já tem um PS excelente, ele pode usar um EPT que melhore o poder ofensivo dele. E aí ele tem uma ofensividade aumentada, além de um R2-D2, Sensor Cluster e Auto Thrusters que estão a serviço da sua defesa. 44 pontos essa brincadeira com Predator, cara. É caro. Não é ruim, não. Mas é uma nave muito densa, cara. Muito, muito, muito confiável. Muito, muito confiável. Gente, cara, compara, sei lá, com o Cornhorn que tá nessa faixa, um Cornhorn clássico, certo? Gente, é melhor que um... Que de vez em quando dá três blanks e se arrebenta, exato, né? Exato. É melhor que muito Cornhorn, assim. O Cornhorn tem aquela habilidade magnífica, o double tap do Cornhorn é muito bom, né? Mas tu tá atacando com mini foco, com a habilidade passiva de rerolar no Predator. É manipular muito a variância, né? É manipular. Então, assim, não, é muito raro que venha um resultado que seja desfavorável. Os blanks vão ser rerolados ofensivamente, os blanks defensivos vão ser convertidos em evade. Não tem erro pra ele. É bem resistente. Muito bem resistente. Bem agressivo. E aí, se ele tá conseguindo dar um grande dano, já passa a se pagar esse investimento todo, porque uma nave que quer metade do teu squad, ela tem que fazer a parte dela. Ela tem que sobreviver e ela tem que derrubar outras naves. Porque o problema do Poe clássico é o mesmo do Suntir, mais ou menos, né? Daí tu rolou 3 blank no ataque, cara. Não tem o que fazer. Porque tu fez foco, não tem target lock e tal. E tu tá preocupado com a defesa. Então, ele era muito bom porque no late game quase nada ganha dele, quando sobrou ele outra nave, né? Que aí ele tem tempo pra fazer esse maré de azar não ser significativa, né? Exatamente. Que ele vai resistindo, uma hora vai passar dano. Exatamente. Ele com 44, ele tá causando bastante. Resta a questão se é o suficiente pra enfrentar esse meta de Alpha Strike que a gente tem. Vamos ver o que acontece com o meta, com o nerf das U-Boats. Mas agora a gente tem as Bombers novas chegando aí pro Império, então eu acho que o meta de Alpha Strike se mantém, em que o Alpha Strike é uma estratégia viável. No entanto... E piora, né? Oi? E piora agora que é PS5, né? Exatamente, nas Bombers é PS5. No entanto, ele tem resistência mais do que suficiente para aguentar um Alpha Strike, né? Não sei se vocês concordam. No range 3... Talvez. Acho que ele sai meio chumbado. 3 torpedos ele não aguenta, não. 3 torpedos não, dois, mas... Talvez. 2 ele sai chumbado. Mas é um regenerer, ele tem regeneração. E tem que ser PS9, porque em PS8... Ele custa 42. Ele custa 42. Tu usa o piloto clássico que veio do Corset, ele custa 42 com Predator. Tem o mesmo poder ofensivo e defensivo. E cabe ainda o Dash. O Dash tem outras versões muito, muito eficientes também, né? Não precisa ser o Dash 58. E não precisa ser o Dash também, pode ser uma Ghost. Mas também pode ser bem barata. Que a Ghost tem mostrado algumas builds. No entanto, resta ver, daí fica... Eu não sou muito voador de rebeldes, eu fico esperando alguém que voe rebelde e descobrir alguma build que complemente esse Poe aí. Mas eu gostei dele. Tá, por último, tem um novo sensor que foi revelado. Tem o último piloto ainda, não quer falar dele. A gente já falou do Quick Draw na... É, a gente explorou já os combos do Quick Draw no episódio passado. Mas só pra retomar, é uma vez por rodada, é um PS9 de 29 pontos, com EPT também. Uma vez por rodada, quando você perder um token de escudo, você pode realizar um ataque de arma primária. Ou seja, ele pode atacar quando ele toma dano, e ele pode tomar dano não necessariamente na fase de combate, mas na fase de movimento. Há quem duvidasse que isso fosse possível, no entanto, o exemplo do artigo já comprova isso. Ele perdendo um escudo passando por cima de um asteroide e já ativando esse ataque numa nave que ainda pode não ter nem se mexido. Assim como também tu pode manipular essa perda de escudos através de um PTL Enhanced Baffle e Electronic Baffle. E, enfim, e outros mecanismos de tomar dano durante a fase de movimento. Que eu não sei, mas vamos ver. É, mais um piloto do, sei lá, suicida numa nave que já não tem uma grande durabilidade. Enfim, mas o que a informação 9 que temos é esse sensor de custo zero, que é o Collision Detector. Então, quando você realiza, isso é muito legal, né? Quando você realiza um impulso, um barrel roll ou um decloak, a sua nave pode passar por cima de obstáculos. Além disso, isso é uma coisa. E daí tem a outra questão, que é: quando você estiver rolando dados por obstáculos, ignore resultados de crit. Ou seja, mesmo que a tua nave pode nem ter barrel roll, pode nem ter boost, pode nem ter nada, se ela tiver sistema, ela pode botar esse negócio que custa zero. Ou seja, talvez ela não tivesse ponto para mais nada, mas para isso ela tem. E aí ela já reduziu em 1/8 a chance dela tomar dano de pedra, e ela já reduziu em 100% a chance dela tomar dano de um debris. Ela passa por cima de debris de boa. Essa carta é linda. É um auto include para muitos casos, né? Até um BBBBZ que não tinha nenhum upgrade. Agora as tuas B-Wings podem estar passando por cima de pedra com um impulso, com barrel roll. As B-Wings com barrel roll, cara... Putz, e sai ileso por cima de um debris, só toma o stress. Não toma stress, porque... Toma stress. Não, porque não é um movimento. Se for... toma stress se for manobra, não toma o dano. Exatamente. Mas se for um boost, não toma stress. Se for um barrel roll. Ou no caso da Ma Phantom, que também tem um slot de sistema, ela pode fazer um decloak pra cima de uma pedra ou de um debris e não ter nenhuma consequência sobre isso. Gente, vou rever minha lista de Sigmas. De Type Phantoms. Isso é um ponto importante. Tu falou Sigma. Porque, a princípio, pilotos melhores, mais caros, que tu vai ter um enorme investimento, como a Whisper e a Echo, não podem se dar o luxo de não botar um sistema mais interessante, como Fire Control System, Sensor Jammer. Não, mas confesso que várias vezes me faltam os 2 pontos pro FCS na Whisper, e ainda assim eu acho que ela compensa, assim, como uma nave. E esse é ótimo. É um ótimo upgrade, custa zero. O que te atraiu mais, Bato? Tem certeza que ele não toma o stress? Sim, porque não é um movimento. Como é um efeito... Como é uma ação... Não, certeza a gente não tem, porque é um mecanismo inédito e que certamente vai ser clarificado no FAQ. Mas como é que funciona o Tractor Beam? O Tractor Beam, tu sofre, mas ele coloca especificamente essa exceção. Eu vou buscar, já vou buscar aqui. A gente vai ter que olhar FAQ disso aí depois. Então, estamos com ele aberto aqui. Que ele diz o seguinte: "This is not an action or maneuver and can cause the ship to overlap obstacles." Isso pro Tractor Beam, né? "The ship suffers the effect of any obstacle it overlaps." Então, especificamente diz, ou seja, estabelecendo a exceção de que não é uma ação ou manobra, o efeito do Tractor Beam, e que ela vai sofrer os efeitos do obstáculo. Por quê? Porque do jeito que... Isso é a clarificação, é a errata do Tractor Beam, porque originalmente não tinha essa segunda parte, então não sofria dano, não sofria os efeitos. Então um Barrel Roll e não sofre dano, nem de asteroide, nem debris, e nem stress de debris. Nem Barrel Roll, nem Boost, nem... Eu... Eu acho que faz muito sentido, até, até pelo título. Se chama Collision Detector. Então, ele detecta que vai ter uma colisão e ele evita que a colisão ocorra. Tu passa por cima sem bater. E se tu não bate, tu não tem efeitos de batida, que num caso é estresse, outro caso é dano. É, eu tive a impressão, quando eu li a primeira vez a carta, que a segunda parte dela também era pra ser usada junto com a primeira. Então, eu tinha a impressão de que ele diminuíram o lance do dano que o asteroide poderia te causar, né? Diminuiu em 25% o dano que ele poderia te causar. Mas era pra quando você passasse com uma pirueta. E aí, de graça, a gente acabou ganhando isso pra todos os outros movimentos também. Mas eu tinha a impressão de que ele ativaria, sim, o asteroide. Pelo menos não, que seria essa a intenção. Não ativa. Quer dizer, pelas regras como estão hoje, os efeitos de obstáculos só são ativados quando é manobra, especificamente, né? Acho que então, a gente vai ter que vir um FAQ depois, igual do Tractor, pra esclarecer. Provavelmente vai vir um FAQ, mas eu aposto que não vai sofrer os efeitos, o que torna essa carta excelente. Excelente. Se foi isso mesmo. Né? Então tem muitas naves que... Bota na Ghost, que ela pode nem ter Pulse, Spell, Road e Cloak, mas daí ela não vai tomar um dano num debris. Ou melhor, não vai tomar estresse num debris. Não, estresse. Se for na manobra, tu ainda toma. Ah, na manobra sim, tá certo. Tá. É mesmo, a nação que não conta. Na manobra tu evita o dano, mas na ação tu evita todos os efeitos. E poder aí fazer um boost pra cima de um debris é uma coisa bem interessante. Né? Torna. Dá um ar de dash pra uma nave. Exatamente. Nossa. E se tu posicionar bem com barrel roll, tu consegue receber os bônus de. Defesa. De defesa, evitar a colisão na próxima rodada. Enfim, tem coisas bem legais que dá pra fazer e agora que a gente, que me parece ter clarificado essa coisa dos efeitos, acho que numa Phantom fica muito bom. Tu pode te esconder numa pedra, né? Tipo assim, vou subir nela aqui e ficar de boas nessa rodada, né? Vou ganhar um bônus de defesa. Ou posso estar abrindo mão de alguém atirar em mim. Meio que lembrando do Han parado no meio do mar de asteroides lá no Império Contra-Ataca, fugindo. Exatamente. Pai, custo zero. Vamos ver. Eu não sei se vai ser assim. Tem muita gente que diz que esse é o melhor slot do jogo. Tu concorda, Maurício? Slot sistema? É um dos melhores, com certeza. E aí tu tá concorrendo com outras coisas mais interessantes com efeitos a princípio mais importantes, como dar mais dano ou ser mais evasivo. Mas é que é custo zero. Custo zero. Quantas naves voam com custo zero? Tipo, nossa, muitas B-Wings, a própria Miss Hunter, tem gente que joga os Zucos sem nenhum senso, porque falta ponto no final. Vai começar a ter. Por que não? No Zuckers ou no próprio Forlorn fica bom, porque te facilita pegar o range 1 no Forlorn, por exemplo. Uhum. Então, acho que ela tem muito, muito uso realmente, cara. Quantas cópias vem no pacote, pra eu saber quantas? Um só, pelo que eu vi. Ah, que pena. Ah. Vamos ter que Collision Detector, mas dois Sensor Cluster. Ok. E também um Wired. Por que não? E um título. Eu não entendi a aplicação do Wired ainda nessa nave. Mas vamos ver. Pois é, sendo que só duas delas tem EPT. Bom, talvez seja pra tu fazer pra tu ter mais um bônus com o fato de que tu tá estressado. Mas quais são as suas fontes de estresse? Só o senhor. Só o senhor. Porque eu acho que eles pensaram o seguinte, cara. Que tu vai várias vezes, por exemplo, com a Backdraft. Tu vai se dirigir ao oponente e quando tu chegar em range do combate, tu vai, ao invés de tu fazer uma manobra curta, tu vai fazer um Senior's Loop e atirar com arco traseiro. E depois vir vindo e atirando com arco traseiro. Assim. Então me parece que é um pouco essa a ideia, mas não é não é muito bom. Mas vamos ver. O Ward é meio situacional, né? Mas... Enfim, Impressões gerais da nave, Vato. Eu gostei da nave, eu acho que ela ocupa um espaço que tinha opções, né? Faltava alguma coisa pra montar naquela região dos Jousters ali. E isso por si só, pra mim, já é uma coisa interessante. O Império vai montar times diferentes, isso é bacana. Então, toda nave que vem tentando expandir o que a gente consegue fazer no jogo, pra mim é uma nave bem-vinda. Eu gosto do fato de que é um novo desafio para voar uma nave que tem dois arcos e que, se pra, dependendo de como tu montar ela, tu precise, tu dependa, tu quer usar esses dois arcos, e aí tu passa a ter todo um mecanismo totalmente diferente de como que tu vai voar essa nave, como é que tu vai posicionar ela, ou talvez um swarm delas, de forma a otimizar isso. E é quase como se, assim, challenge accepted, né? Tô a fim de fazer uma coisa bem diferentona do que eu costumo fazer, né? Então, é um projeto aí vem que draft. Exatamente, é um projeto para ver quem é que tá a fim de encarar esse novo jeito. Eu confesso que eu gostei do backdraft, da backdraft. Acho que é she pelo artigo. Pelo she, acho que na quick draw que é. O quick draw, botar na conferência, enfim. Mas a quick draw, eu não gostei muito da quick draw. Acho que não tem muito lugar pra ela. Mas, né, eu já falei essas besteiras antes. E fui provado errado. Mas... Ou as genéricas, eu acho ela muito próxima da Type Punisher, confesso. Tenho muito medo que ela se torne algo parecido com a Type Punisher, que não vingou. Nem um pouco. A Type Punisher, cara, não faz nada. É uma nave com um design muito, muito errado, eu acho, assim. Mas, ficou cara. É. Né, eles quiseram botar muita coisa nela e ela ficou... Não faz nada direito. Faz tudo paga pela capacidade tudo. De fazer tudo, né? Mas não faz nada direito. Essa, no entanto, eu acho que ela tem nichos, mas como o Vato colocou, ela tá competindo, no caso dos pilotos únicos, né, dos Aces, tá competindo com muita coisa boa que o Império tem visto, assim, e a necessidade de reservar aqueles 28 pontos, 29, perdão, para um Paupa móvel tem sido meio padrão no meta atualmente pro Império, então... Isso presumindo que ela vá competir com outras naves. Tem ainda a opção de tu fazer E, né? Então, vou fazer várias naves de 20 e poucos pontos, 25, 26, 27, outra de 23, para tentar montar um quarteto ou um trio, sem investir muito nos aces, mas apostar mais nos números, não sei. Uhum. Né? Quando ninguém pensava no Imperial A-Holes como um fenômeno, e está sendo... Graças a algumas naves que por si só não se justificam, né? Mas cada um faz o seu trabalho direito, mas nenhum é incrível. Yeah. Né? Então. É, o legal dessa posição na pontuação delas é exatamente esse, né? Times de quatro naves vão ficar mais comuns agora. Antes a gente tinha ali o Omega Leader no 26, alguns caras no 30, agora tem. É o quê? 23 o genérico dela? 23. Uhum. É, então, aí bota um de 23, bota mais uma Tide Master de 21, dá pra você botar alguns de 30 do outro lado. Dá pra montar time de 4 naves agora. Com certeza. Beleza. É, e quanto custa o Accuracy Corrector? É 3, né? É 3. É, então a genérica fica custando 26. Mas é uma opção de mini swarm resistente pro Império, né? Então, mas, vamos ver. Mas só a genérica com esse upgrade de sistema que vem nela já é muito boa. É. Então tá. Dali. Então essas são as naves das facções clássicas da Wave 9. Vamos esperar agora sair os artigos de spoiler das naves Scum para discutir no futuro episódio. Isso. Até quando você estiver ouvindo isso, provavelmente já vai ter saído. É. Mas no próximo episódio, só clicar no logo abaixo ali, a gente já vai falar sobre as outras duas. Isso aí. Valeu! I'm Solo. I'm Captain of the Millennium Falcon. Bem, gente, para esse próximo tópico, vamos falar de algumas mudanças que aconteceram nas regras de torneio que podem impactar a vida de quem joga X-Wing competitivo daqui pra frente. O que que mudou? A primeira regra, ela é de menor impacto e diz respeito aos tempos de rodadas, que mudou o tempo da rodada final, da final de torneio, quando tá no bracket de eliminação já. Antes a final era com um tempo ilimitado. E agora eles colocaram o tempo em 120 minutos, ou seja, 2 horas, ao invés de 1 hora e 15 minutos do tempo de rodada normal. O que isso quer dizer em termos de jogo, em termos de impacto? Acho que não muito, eles só quiseram colocar um teto mesmo. Porque, cara, se tu não conseguiu terminar um jogo em 2 horas... Né? É interessante a fins de organização, né? Porque assim, claro que o teu squad não vai mudar, tu não vai pensar num squad que agora, bom, agora eu tenho que aguentar 2 horas, o meu squad estava previsto para ser duradouro, etc. Isso é uma coisa que acontece no Vassal, né? Tu pensar assim, ah, meu squad não é derrubável em 75, mas em 120 sim. Enfim, isso não é um fator. O que é um fator é um termo de organização. O salão tá já prevendo que, na pior das hipóteses, se tiver que ir pro máximo dos máximos, vai ir até tempo X, no caso 2 horas, além de todos os rounds anteriores, que já tinham, que agora são em 75 obrigatoriamente. E também eu já vi quem faz cobertura de streaming e tal, analistas, é muito chato e difícil tu manter uma cobertura em termos de entretenimento atraente por tanto tempo, né? Tem um limite, assim, então tornar a coisa mais direta ao ponto tem esse, do ponto de vista do espetáculo, essa atração a mais. Pois é, 2 horas ainda é um limite bem alto, né? Não vai. Bom, a outra regra que mudou, entre algumas outras pequenas regrinhas, mas que a gente não vai entrar aqui, a outra regra bem importante que mudou é o sistema de pontuação de partidas ao longo de um torneio de X-Wing. Antes nós tínhamos uma vitória valendo 5 pontos, uma vitória modificada, ou seja, aquela que foi conseguida por uma margem menor do que 12 pontos dentro de jogo, valendo 3 pontos de vitória, pontos de torneio, né? O empate valendo 1 ponto e a derrota valendo 0 pontos. O que tinha de problema? O primeiro era o resultado de empate, né? Que depois teve... os empates intencionais, os intentional draws, que gerou toda uma polêmica. E também de que o derrotado por uma vitória modificada não tinha nenhum incentivo. Ou seja, ele apesar de ter conseguido um quase empate, ele tem a mesma pontuação de uma derrota total. Embora do lado do vitorioso houvesse a diferenciação entre uma full win, uma vitória completa, e uma vitória modificada. O que aconteceu? Eles tiraram o resultado de empate. Lembrando que se empata e tá numa etapa eliminatória, ganhava quem tinha iniciativa. Exatamente, boa lembrança. Que agora isso também está sendo desvalorizado. Não existe mais o resultado de empate no X-Wing. Tem ou vitória ou derrota. Também não existe mais vitória modificada. Então a vitória está valendo 1 ponto de torneio, a derrota está valendo 0 pontos. Então também não tem mais intentional draws, os empates intencionais, que muita gente não gostava por ser por tu resolver posições no torneio de uma forma que não era baseada no jogo. Essa eu arrisco dizer que era a maior crítica ao empate intencional, além de por vezes parecer uma certa manipulação das posições do torneio. Embora eu discorde desse argumento, eu acho que ele não é válido. Muita gente acredita nesse argumento. O primeiro eu concordo, mas acho que era menor o seu impacto. Então não tem mais intentional draws. Como é que se resolve no fim de uma rodada quando não se pode decidir um ganhador baseado nos pontos destruídos durante o jogo? Criaram um novo esquema que se chama Final Salvo. It's the Final Salvo! Que é uma cara coroa espertinho, né? É uma cara coroa que eles resolveram. Ah, não, só rolar um cara coroa não vai ser legal. É um Final Salvo, que consiste no seguinte: no final da rodada, todas tu conta o valor de ataque não modificado da arma primária de todas as naves que sobraram em jogo. Se não sobrou nenhuma nave, se os dois... Né, um caso muito improvável. Além de ter empatado, tu ainda matou as do adversário e o adversário te matou. Aí tu rola de todas as naves que estão mortas, mas que um dia... Ou seja, tu soma o valor de arma primária básico não modificado de todas as naves que sobraram, ou de todas as naves, no caso de não sobrar nenhuma, pros dois lados... Os dois rolam esse número de dados vermelhos. Que no caso dash é 2, no caso da Punishing One, que não interessa o título, daí o Dengar vai rolar 2. Então tem esses casos assim meio fictícios. Exato. Tu rola o número de dados vermelhos e quem rolar mais acertos ganha. Ou seja, não é um cara ou coroa. Porque tem um fator bem claro de privilegiar determinados tipos de nave, determinados tipos de esquadrão. E não privilegiar outros tipos. Ou seja, uma nave que não necessariamente se vale só da sua arma primária. Pode se valer de um canhão, ou pode se valer de uma bomba, ou de um reposicionamento, ou de que for, que torne ela atraente. Vamos usar, pra mim, a nave que tem a disparidade maior. É uma Hawk com TLT, que vai contar um dado vermelho pro salvo final. Enquanto uma Phantom genérica que tem uma durabilidade baixíssima vai estar contribuindo 4 dados vermelhos. Aí fizeram até a brincadeira de botar 4 Phantoms genéricas, a Sigma, que uma custa 25 pontos, tu tem um total de 16 dados para rolar, então tu só precisa ficar colocando com elas e fugindo com toda a sua mobilidade maluca o jogo esperar inteiro. O tempo acabar, 75 minutos, mas no final só 120. O cara que conseguir fazer isso merece ganhar no Final Salvo, mas, que é muito difícil, mas né? E baita antijogo. Isso tudo pra chegar no final e rolar 16 dados a 16 blanks. Exatamente, ainda tem o fator da variância. Mas eu vou falar o que eu achei dessa regra, cara. Eu acho ela ridícula. Eu acho que... Eu aceito que o impacto dela vai ser mínimo, porque pouquíssimas vezes vai chegar a isso. Muitas vezes o valor de ataque vai ser muito semelhante. Mas, cara, não tem a menor razão dentro do conceito do jogo em ser baseado em número de arma primária. Sei lá, faz um cara ou coroa então, cara, se tu quer definir na sorte, mas não tem... Ou considera resultados prévios. Exatamente. A iniciativa também não era uma solução válida. Assim, não é boa, né? Não funciona direito. Mas porque criou um deu vantagem pra alguém, e só que não é algo metagameável, porque é tão pequeno o impacto de chegar... Que tu nunca vai pensar nisso quando tu tá montando um squad, então não é metagameável. Então tu vai estar arbitrariamente beneficiando um squad em detrimento de outro. Porque ninguém tá jogando pra empatar o fim de 75 minutos. Imagina se fosse um jogo de futebol, tá, empatou, então o time que tiver mais atacantes ganha. É exatamente. Cobrança de pênalti agora assim, teu time joga com 3 na frente, teu joga com 1, então um vai jogar 3, outro vai chutar 1. Não, não faz sentido, eu em termos conceituais. Então uma remota lógica, né? Que basicamente quem tem mais dados de ataque normalmente são os Jousters, né? Time com mais naves. Imagina, um Swarm 7 tem 14 dados de ataque no time. E se ele conseguir empatar com alguma outra coisa que tem menos dados de ataque que ele, é porque deu muita coisa errada. Então ele merece jogar mais dados. Pois é, mas será, cara? Essa única razão, assim, que os times mais defensivos, que em geral protelam mais o fim do jogo, tem, né, tu tem um Sunter encastelado atrás de 4 dados, Stealth Device, Auto Thrusters, token. E daí tu quer mais ou menos punir, mas também não é verdade. É um pouco falacioso, assim, porque... O que é uma nave defensiva? Exatamente. Eu vou dar um exemplo de um jogo que eu tenho com o Léo, que foi o único jogo que eu empatei em torneio, que eu me lembro até hoje. Foi um jogo que a gente empatou sem destruir nenhuma nave um do outro. Foi um jogo extremamente tático. Tira daqui, põe pra lá, que eu tava jogando com Sigma Jax. E o Léo tava jogando com 4 Ys TLT, é isso, Léo? Não, 4 Ys Ion. Ion. Com título. Com título. Scum, né? Scum. Todas com Unhinged e duas delas com bomba. E várias ficaram danificadas. O Jackson, se não me engano, ficou por 1 de vida. É. E tinha bomba. Então, o Léo jogou muito bem protegendo os flancos dos meus Arcdodgers. Então, teoricamente, o ônus seria meu, porque eu tava jogando com um squad mais defensivo de Arcdodgers e tal. E, no entanto, eu tinha 11 dados vermelhos de ataque. 2 Sigmas dava 8, mais o Jackson 3. E eu tinha 8. E o Léo tinha 8 em 4 Jousters. Então, esse é o contra-exemplo também. Só pra dizer que não existe, assim, uma tendência. Uma regra, né? Eu, sinceramente, nunca vi empate. Pelo menos eu nunca participei de um empate. E as vezes que eu realmente vi acontecendo, era culpa do Dengar. O Dengar criou esse problema no jogo. Acontece empate agora. Ele mata as duas naves simultaneamente e aí, legal. E agora, o que a gente faz com o jogo? É verdade. Bom ponto. E daí o Dengar tá sendo punido por isso. E é condizente com o FAQ, que agora especifica que, de fato, mesmo morrendo, ele ainda ataca. Exato. E ativa o droid da Dora, aquele R5P8. Que é outro que adora estourar o Arcdodge no último tiro. Né? É ótimo, cara. Morro e te leva junto. Já morreu mesmo e vai tomar um direct. Não tem o que fazer. É um bom ponto, assim, que o Dengar trouxe esse problema que tem que ser resolvido. Mas por que o Dengar merece a derrota? Na prática, eu já acho estranho até ele conseguir empatar. A nave já morreu, mas... Mas bem, né? É estranho. Ele atira bem fora do PS dele. É estranho por si só. Esse Dengar, ele... Ele trouxe muito problema, né, cara? Foi. Uma mecânica que mudou muito a forma como as coisas estavam acontecendo. Mas de novo vem a questão, tá, por que o Dengar merece ser punido nesse caso? E o Fel's Wrath? Baita piloto. Hein? Ninguém fala dele, mas tá aí também, mesmo efeito. Só que o Dengar é melhor. Quero muito ver o Fel's Wrath mesmo. É. Nerfaram. Calma aí, o Fel's Wrath, ele morreria depois? Ele morre depois. Ele morre só no fim. Mas ele não ganha mais um ataque. Quer dizer, ele pode ainda ter o seu próprio ataque. Se ele foi morto por um PS mais alto, ele não vai deixar de atacar. Mas ele morre o quê? No fim da fase de combate, né? No fim da fase de combate, Que gera então, aquela interação... Então, o oponente morreu antes. Ou não? Mas ele sai, sai de campo igual. Mas o X-Wing, a condição de vitória só é checada no fim do round, na end phase. Então não interessa. Mas né, o Fel's Wrath que tem aquela interação interessantíssima, que se ele é morto por um double tap do Corran, ele ainda dura o turno seguinte. Porque... Tem essa loucura. Ele ganha o jogo. Porque é a próxima end phase. End phase já tá rolando. Enfim. Segue os. O que tem mais de interessante nessas modificações? Basicamente isso, cara. E o debate do SOS. E o debate do SOS, muito bom. Caras, antes ainda, sobre pontuação, eu gostei muito dessa mudança de não existir mais a modificada. O que vocês acharam disso? Eu acho interessante. Sempre achei a modificada injusta. Valorizava determinados quadros que não necessariamente estavam sendo merecedores desse privilégio. Eu acho que o D-Yun... Isso é importante, esse debate, porque vai entrar depois na relação do MOV e SOS. Mas o MOV não reflete necessariamente o quão parelho foi um jogo. Um 100-0 pode ter sido um jogão. Pode ter sido um jogão. Que as duas equipes jogaram muito bem, mas casualmente foi esse placar. Ele é um critério de definição de vencedor durante uma partida, certo? Então, ok, sobrou uma vez meu Jax contra um Suntir, sabe? Eu tava jogando de Jax nesse mesmo torneio, E sobrou o meu Jax contra um Sunshine. Meu Jax tinha 34, o Sunshine dele tinha 35. Eu perdi por um ponto, mas perdi. Enfim, é um critério. Né? Acho que é um critério justo pro in-game e... eu no gosto... próprio jogo, sim. Mas se a gente considerar o MLV como um acúmulo de várias partidas, é questionável se é a melhor coisa. É o que tem por enquanto. Sim, mas por isso, por que é uma vitória modificada, então, para aquele meu oponente? Eu concordo. Não, uma vitória total. Ok, foi parelho, mas tantos jogos são parelhos e o MLV não reflete, né? Tem tantas formas, porque se tu não tem o se tu não tem na combinação dos dois squads a possibilidade do intervalo de 12 pontos entre os custos das naves, não tem como ser modificada entre aquelas duas pessoas a partida. E daí tu tá criando, de novo, um pouco de ruído em como tu interpreta os resultados, sabe? Por exemplo, se tu tá jogando com dois Brobots, os seus incrementos são de 25 em 25. Se eu tô jogando com outro squad que tá voando Brobots, por exemplo, que dois robots de 50 pontos contra dois robots de 50 pontos nunca tem como ser modificada a partida, porque não tem como dar intervalo de 12 pontos. Então era uma certa aberração do sistema de pontuação do X-Wing. Eu concordo que foi... que já vai tarde. É, a quem passa o argumento, né, advogue em prol daquela história de contar dano a dano. Que um dano, uma nave, seja ela uma nave de base pequena, por exemplo, que tem, sei lá, essas Arc 170, ela ficou com um de casco. Ou seja, ela tomou 8 de dano. Cada dano teve o seu mérito. Uhum. Mas se ela tá viva ainda, é como se não tivesse dado nada. Então, há quem diga que poderia fazer regra da metade para as pequenas, ou poderia fazer dano a dano, que seria uma dor de cabeça gigantesca. Que teria que ser relativo ao... pro registro, né? Como é que tu vai registrar no papel, falar pra botar num sistema do computador quanto de dano cada nave teve, vai fazer um somatório. Então, em termos de organização de evento, é um caos. Mas poderia ser justo, porque às vezes o cara pode ter ali uma nave muito danificada fugindo, que não tá incentivado a ir pro combate, porque ela tá guardando esses pontos. Enfim, mas... uma mudança para o melhor, a ausência de vitórias modificadas. Concordo. Bom, agora outra questão. E o SOS? É o SOS, que ficou como terceiro critério de desempate. O que, que o empate intencional tratava do problema de pontuação que tinha antes? É o seguinte... durante a parte suíça de um torneio, né? Durante o formato suíço de um torneio, digamos que tivesse 5 rodadas, uma pessoa que perdeu a primeira partida e ganhou as subsequentes vai ter a mesma pontuação em pontos de torneio que uma pessoa que ganhou as 4 primeiras e perdeu a última. No entanto, se pode dizer que a pessoa que perdeu só a última teve um torneio muito mais difícil que a outra. Porque ela foi enfrentando... sempre oponentes mais fortes. Oponentes, né? Mais fortes, ou pelo menos oponentes que, no caso, estavam invictos. Exato. Eu ganhei 2, tu ganhou 2, a gente tá se enfrentando. Eu ganhei. Aí na próxima eu ganhei 3, tu também ganhou 3. E tu tá sempre... é uma peneira entre os melhores, mas é uma peneira que não tá descartando pessoas, mas tu tá só dificultando o teu próximo passo. Exatamente. Ao passo que se tu perde a primeira, tu vai enfrentar na segunda rodada alguém que também perdeu. Na terceira rodada, tu vai enfrentar alguém que ganhou e perdeu. Exato. E aí tu vai sempre enfrentar alguém que já perdeu, então no mínimo essa pessoa é passível de derrotar, né? Então, na média, digamos, né, quando tu extrapola ao limite esse formato para os inúmeros torneios que rolam nos inúmeros lugares, o que tu tá dizendo é que, em geral, a pontuação MOV, que se trata de avaliar o desempenho em jogo da partida, vai ser menor do cara que teve as partidas mais difíceis, porque elas, em teoria, foram mais pegadas. Os jogos são mais apertados. Mais parelhos. Então ele vai chegar no final com a mesma pontuação em pontos de torneio que esse cara que teve um torneio mais fácil, tecnicamente. Então esses dois oponentes vão estar com a mesma pontuação em pontos de torneio ao fim do suíço. No entanto, quem teve a vida mais fácil teve mais MOV. E vai passar para o Cut e o oponente, em tese, mais forte, não vai. Isso era uma injustiça. O Intentional Draw permitia que quem ganhou todas as rodadas, por exemplo, até a última, tomasse controle da situação e, ao empatar a última, intencionalmente, garantisse que vai pontuar melhor do que aquele que perdeu a primeira. Porque o que perdeu a primeira não tem como alcançá-lo. Tinha as outras combinações de situações em que esse não era exatamente o caso, mas essa era uma das questões que o Intentional Draw tratava. Agora, não havendo mais empate, isso não é mais possível. E a gente volta a ter esse problema. Do que se trata? Se trata de Strength of Schedule. Não está se considerando a força dos oponentes. Né? Strength of Schedule é quão difícil foi o teu dia no torneio. Não está a gente abrevia para SOS. SOS, né? Então não está se considerando o SOS, a dificuldade que a pessoa teve para chegar até lá, quando se determina se ela entra no cut ou não. Nas origens do X-Wing, lá para trás, esse era o primeiro critério de desempate. SOS, não MOV. Quem jogou essa época disse que era um terror. Disse que era um terror, porque se tu perdeu a primeira, praticamente garante que tu não entra de jeito nenhum no cut. Porque tu só vai enfrentar oponentes fracos, então o teu SOS vai ser baixíssimo. E ainda tinha um problema de que tu enfrenta um cara, esse cara pode perder de forma a não ter mais condições, ele não quer mais jogar, ele pode ir embora depois da segunda rodada, e aí tu não tá mais pontuando por cada jogo que esse cara faz, porque se esse cara seguisse e jogasse bem, ganhasse mais partidas, teu SOS subia. À medida que os teus oponentes vão embora, tu tá sendo prejudicado por uma coisa que tu não tem o menor controle. Exato. Então, esse é o problema do novo formato. Né? SOS e MOV tem cada um os seus problemas. Eu prefiro MOV em relação a SOS. No entanto, acho que há um problema que é derivado do mix de formato suíço com formato cut. Eliminatório depois. Perfeito. Essa mistura desses dois formatos é que gera essa aberração matemática de resolver a questão. E esse é um problema, uma aberração do ponto de vista meritocrático. Porém, não necessariamente está a serviço da meritocracia esse sistema de suíço mais eliminatória, e sim do ponto de vista do espetáculo. É um porque espetáculo. Na nossa cultura e na cultura mundial em relação a isso, né, mas muito também comum isso nos esportes brasileiros, é valorizado tu ter um mata-mata em que quem perde tá fora, e aí tu tem um campeão, claro, numa final que é designada como final. É diferente de tu ter um pontos corridos que todos se enfrentam e daí quem ganhou mais é o campeão. E daí tem aquela coisa do campeão antecipado, 5 rodadas antecipado, o cara já é campeão. Exatamente. Que é meio anticlimático. Exatamente, é visto como um tédio. Então tu quer ter a adrenalina de ter uma final, de ter uma semifinal, umas quartas de final, oitavas de final. E pra isso tem esse sistema que é meio híbrido e que não funciona bem de nenhuma das duas formas. Tem o outro lado, né? Que é o lado da diversão também da X-Wing, né? O cada evento de X-Wing... Tem esse geral, lado, né? Diversão, como assim? não necessariamente só o campeão, né? Não é só ele que importa no evento. Mas o pessoal que vai jogar um evento de X-Wing, em geral, é a galera que quer ir lá curtir, quer ir lá brincar com as suas naves e tudo mais, num evento onde vai ter várias pessoas fazendo a mesma coisa. E, então existe uma quantidade mínima de partidas que as pessoas se propõem a jogar para que ela considere aquela tarde uma tarde divertida entre fãs do mesmo hobby. Uhum. Ainda mais se envolve viagem. Exatamente. Então, principalmente para torneios menores, é um mínimo, é o que? Umas 4, 3, 4 partidas, dependendo de quantos jogadores tem. E depois disso, o que acontece? Ah, bom, se for um torneio um pouco maior, você ainda não decidiu um campeão depois dessa quantidade de partidas. E aí é bom ir eliminando para que nem todo mundo fique até o final, porque eu não sei se vocês tiveram essa experiência nos regionais, mas o campeão demora. Demora muito mais a sair do que o povo dá uma debandada. É, porque é cansativo. A gente teve uma partida de oitava de final aqui em Brasília que demorou 2 horas. E, então, todo mundo ficou esperando. Não tinha o que fazer. Né? Todo mundo esperando ainda pra ver o que, que ia acontecer. Porque a partida tava demorando horrores. Não usaram o limite de tempo? Que estranho. Pelo regulamento, deveria ter imposição que o round termina aos 75 minutos. Não sei se foi oitavas ou foi quartas. Igual, só a final poderia ter isso. Mas curioso, eles flexibilizaram isso. E isso teve um impacto aparentemente negativo no sistema, na organização. É. Eu sei que foi bem cansativo, no fim das contas. Mas no fim das contas mesmo, são 4 partidas a mais, então é muita coisa. É verdade. Vai ser cansativo. Não tem o que fazer. É praticamente jogar outro torneio, né? Mas é isso, cara. Esse é o formato que temos no momento. Não se sabe muito bem também como resolver. Eu não tenho ideia de como resolver. E é o que vamos ter que enfrentar. Acho que pra conciliar os dois mundos, eles chegaram a uma solução razoável. Não é a mais adequada pra nada, mas é um híbrido que consegue ter essa parcela de mesão, todo mundo jogando, suas 5, 6 partidas, e depois ter uma decisão eliminatória que estica ali e chega num campeão. Porque do contrário, esse é o Suíço completo. E o Suíço completo também não é divertido. Quem quer jogar 11 partidas numa tarde? Exatamente. Não, sem falar nos casos que a pessoa já tá mal e desiste, e daí desistir também não é necessariamente o propósito da organização, que é ter as pessoas afim, pelo menos por quase até o final. É, o número de rodadas aumenta logaritmicamente, né? No Suíço, né? É. Então eles tentaram chegar nesse meio termo. Eu acho que é razoável, eu acho que eles colocaram alguns cuts muito... muito próximos do topo ali, então acaba criando essas situações de disputa desnecessária. Se você faz um corte numa situação em que ainda não há nenhuma definição, aí não tem problema, que foi a experiência que vocês tiveram agora no CBXV, né? Perfeito. Que o Circuito Brasileiro de X-Wing no Vassal, o corte foi bem cedo. Então, logo cortou para os eliminatórios. Dali ainda não tinha nenhuma decisão, ninguém sabia quem ia estar dentro, quem ia estar fora. Todas as partidas valiam. Que o problema do Intentional Draw é que as partidas passaram a não valer. Por que, que eu jogaria essa? Por que, que eu não empataria? Se eu já, matematicamente, empatando eu já ganho. É porque ele já chegou nessa certeza, matematicamente. Se isso ainda não aconteceu, e é só cortar um pouco antes, não tem problema. Ele não vai chegar nessa situação. É isso aí. Então tá, era isso do torneio. Vamos pro próximo? Próximo assunto. Why, you stuck up, half-witted, scruffy-looking nerf herder! Rebeldes. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre como é que estão os rebeldes atualmente. Por que os rebeldes? Porque os rebeldes, eles, de certa forma, eles... tiveram já muitos momentos de glória, né? Todos os campeonatos mundiais foram vencidos por rebeldes. No entanto, está numa fase meio estranha, né? Ela conseguiu entrar, ir para o último lugar da fila, posto que o Scum está bombando muito e o Império ainda mais, ou menos. Enfim, a gente poderia discutir isso bastante, qual que está melhor, se está injusto ou não, mas parece que os rebeldes ficou como de vela, enquanto as outras duas estão ali disputando, ficou como terceiro pneu, enfim. Sobrou os rebeldes. Isso pode ou não ser verdade. Pode ter um aspecto falacioso, pode ter um aspecto de que os rebeldes têm como dar certo sobre certas condições, como foi o caso das 5A Wings, que eles chamam lá do squad dos Chihuahuas, que vão bem. Mas também é um squad difícil, um squad que não é para qualquer um, não é para qualquer meta, enfim. E o Vato é um jogador que adora jogar de rebeldes, e isso foi um dos tópicos que primeiro que vieram à mente quando a gente pensou em convidá-lo aqui pro programa. O Vato que inclusive ganhou um torneio muito, muito disputado em Brasília com um squad rebelde. Como é que é isso, Vato? Como é que tá sendo pra ti essa construção? Tu tem preferido ainda? Segue usando os rebeldes? Insiste neles? Sim. Insisto, insisto. Eu gosto muito da temática rebelde, né? Bom, eu sou fã de Star Wars, né? Então é difícil não querer voar com a Ghost ou com a X-Wing T-70. E isso sempre me traz prazer quando eu jogo esse jogo. Então, aquela lista que eu usei no torneio, né? Tinha o Paul Dameron, o Ezra Bridger, da Attack Shuttle, e um Stress Bot, né? O Y-Wing que causa stress. Ela era uma lista que estava famosa na época, né? Ou pelo menos o Shield lista estava famoso, que eram regeneradores e naves resistentes de fim de jogo, com um Stress Bot que vinha como uma isca para tentar fazer com que essas outras duas naves ficassem livres para sobreviver até o fim de jogo. É um mecanismo anti-ace e também é um sistema à la Biggs de atrair o fogo para ele quando não necessariamente ele é a melhor nave. Não é a nave que vai causar mais perigo, mas ele incomoda tanto que tu tem que se livrar dele para não ter essa dor de cabeça enquanto o Paul faz a festa. Perfeito. E esse tipo de lista em particular ficou muito famoso por causa da lista do campeão mundial do ano passado, no Paul River, que ele apostou muito também no Paul Dameron como fim de jogo. E esse tipo de lista praticamente morreu. Esse foi um dos principais pontos que o meta mudou muito nos Rebeldes. Tava bombando porque até janeiro e agora não tá mais. É, porque agora você tem naves que dão uma quantidade monstruosa de danos em um turno. Então, se você regenerava muito, você vai levar muito dano naquele turno e você vai morrer antes de regenerar um escudo sequer. Isso foi esquisito para os Rebeldes, porque muitas listas eram baseadas nisso. Então, todas essas listas terem saído do meta simultaneamente, e junto delas terem saído também as listas de quatro naves de PS2, isso ficou estranho. As quatro naves de PS2 acabaram saindo porque hoje você tem vários Jousters fortíssimos no PS3 e 4. Então, as Jumpmasters, principalmente, elas simplesmente derrubam uma B-Wing e meia antes delas atirarem. E os Swarms de TIE Fighters de 6 naves, com Crackshot, matam uma B-Wing e meia também, bem antes delas atirarem, até da range 3. E aí você já começa o jogo em desvantagem. Então, isso está custando muito caro para os Rebeldes, porque perdeu algumas naves que eram base dos Rebeldes até então. Só que junto disso vieram as novidades das waves novas. Então surgiram listas novas. E aí o Léo tem a experiência dele para contar para a gente de como é o novo meta de bombas. Pois é, as Ordnance, como é chamado essas bombas e torpedos e coisas descartáveis, né, é sabido que, como assim, digamos, nasceu torto, né? não veio ao mundo, ao jogo, de uma maneira funcional, de uma maneira prática. E gradualmente os criadores têm se preocupado com isso, de que maneira reintroduzir para que torpedo e uma bomba, uma coisa, fique boa. Então começaram com extra munitions, que tu pode ter o dobro a um custo reduzido que tu teria do que levando duas daquela bomba ou dois daquele torpedo. Depois o Guidance Chips, que aumenta a eficiência ao custo zero, não tem por que não botar. Porém, do ponto de vista especificamente das bombas, que foi uma coisa que não pegou tão bem assim, às vezes depende de dado, ou às vezes depende de posicionamento, que não é sempre o forte dos Rebeldes, tem o efeito Sabine. A Sabine tripulante, num custo baixo, que ela faz, 2 pontos só, ela dá muitos bônus ao mesmo tempo, que é dar a opção de tu ganhar um slot de bomba, e isso abre uma infinidade de combos por si só, né? Afinal, basta tu ter... Naves que não tinham, né? Exatamente, basta tu ter tripulante que tu pode ter bomba. É, isso é bem curioso. A carta da Sabine, só pra... A sua barra de upgrades ganha o ícone de bombas e uma vez por rodada, antes de uma bomba amiga ser removida, escolha uma nave inimiga em range 1 daquele marcador, aquela nave sofre 1 de dano. Ou seja, uma nave amiga, então não precisa nem ser a própria nave que largou a bomba, basta que alguém do teu time largou uma bomba, essa bomba ganha um buff, ganha um bônus de dano, um bônus estável, que tu sempre ganha um. Isso já torna as bombas que eram a base de dados mais estáveis, mais eficientes, né? Então, tu não, nem sempre sabia. Tu podia rolar só blanks numa proximity mine ou numa cluster mine e não ter tanta eficiência. Agora melhorou. E nas bombas que dependiam de alguém passar por cima ou de estar em range, também aumentou. Eu, pessoalmente, tenho a preferência por essa segunda opção. Opção quando eu não dependo de dados. E de uns tempos pra cá, acho que foi meio atrasado até, porque é uma bomba que saiu na Wave 7 só nesse semestre desse ano que eu tô dando atenção pra isso, é a CornerNet. A CornerNet, só pra lembrar, ela, se tu passa por cima dela, tu ganha um token de 1, dois tokens de 1, tu toma 1 de dano e tu vai pular a tua fase de fazer ações nesse turno, né? Sendo que tu pode, dependendo de como tu te movimenta, tu larga ela em cima de alguém e daí já obriga ela a tomar todos os danos, que agora é ainda maior com a Sabine como tripulante, que aumenta o dano dessa bomba. Então, 2 de dano garantido, 2 íons garantido, que vai ferrar o próximo turno, e tiração. É linda, né? É linda essa bomba. É muito legal. E aí tem um mecanismo na qual ela funciona que torna ela ainda mais interessante, que é o Slam. O Slam, que é aquela ação que, por enquanto, só as Skywings têm, na qual, depois de tu já ter andado, tu gasta uma ação de Slam e essa ação te permite que tu faça um movimento da mesma velocidade do teu movimento anterior. E ao final disso, tu recebe um token de proibido atacar. E aí, combo com isso ainda, né? Uma infinidade de informações e coisas que vai acrescentando. Tem o Advanced Slam, que é uma modificação de 2 pontos que te permite fazer uma ação após tu ter feito um Slam. Que seguidamente pode ser um foco, se tu tá preocupado em fugir. Quero fazer reto 3, bank 3, sair o máximo que der. E se ele ainda puder me atacar, meu foco vai ser defensivo. Mas nesses combos de bomba, tu pode largar uma bomba depois de ter se mexido muito, de ter ido para um ponto que o cara não tinha a menor noção que tu podia chegar. Tu pode fazer reto 2, hard 2, ou hard 2, hard 2. Tu pode fazer o 2 é o mais interessante de todos, porque é o único que a Kawing tem todos. Tem o bank, o hard e o reto. Isso tornou as bombas muito ameaçadoras. Se tu ainda acrescenta o fato de ter extra munitions para tornar ter mais bombas e a um custo menor, tu tem a opção de poder botar 3 bombas nessa nave. Casualmente, no meu squad, eu uso só 2 por uma questão de economia. E também porque não necessariamente tu vai ter tantas oportunidades assim para largar bomba, né? Isso é um outro ponto fraco, em geral, de bombas, é que a tua nave que tá carregando isso, ela não consegue usar todas e daí não justifica os pontos, não vale os pontos. Mas nessa combinação eu acho bem legal. Acho que funciona como um mecanismo anti-ace bem bom. E se tu já tá dando dano da bomba, não é tão pesado assim tu ter o token de proibido atacar. Não. Ainda mais acabando a ativação num ponto muitas vezes inusitadíssimo. Exato, ninguém esperava que eu fosse para aquele canto, então é um canto que eu tô protegido. Não. Porque realmente esse era o drawback, digamos, o ponto negativo do Slam, né? E também era o ponto que tu ficava confortável de enfrentar uma nave com Slam, porque tu sabia que se ela usasse o Slam pra acabar o turno num ponto meio absurdo, meio louco, pelo menos ela não vai atacar, então eu não preciso me preocupar com isso, assim. Mas agora não, ela tá usando o Slam pra causar um efeito muito negativo, que é um CornerNet. Exatamente. E aí um combo que tem, que por incrível que pareça, né? Em geral, quando eu penso nesse tipo de combo, parece que é uma coisa improvável, que depende de muitas variáveis darem certo. Mas esse, casualmente, tem dado certo com muita frequência, que é o seguinte. Bota CornerNet na Miranda e uma Proton Bomb, que é aquela bomba cara, custa 5 pontos, que dá um crítico direto pra cima. O que é o ideal de ser feito? Tu conseguir largar uma CornerNet numa nave que, de preferência, já esteja até estressada, como é o caso de muitos aces. E, com isso, ela ganha 2 íons. No próximo turno, ela certamente vai andar reto 1. E ela certamente não vai se reposicionar com nenhum barrel boost, porque ela está estressada, ela não tem ação. Se tu sabe que ela vai andar reto 1, que ela não vai sair daquele lugar, tu também sabe que, ao largar uma Proton Bomb antes de se mexer, e fugir, a tua Proton Bomb vai estar num espaço que tu pode prever qual é o amplo e tu pode prever que o teu alvo vai estar caindo nisso. Ou seja, num turno a nave tomou 2, no turno seguinte ela toma 2 de novo, porque o Proton Bomb dá um crítico direto e a Sabine bufa dando mais 1 de dano. Então são 4 de dano que o pré-requisito para começar não é tão difícil assim. Tu tem que acertar a movimentação, ok, mas depois que começou, vai até o fim. E 4 de dano em muitos aces é o suficiente para derrubar uma nave muito forte. Um Suntir com 4 de dano morre, um Inquisitor com 4 de dano morre, uma Whisper com 4 de dano morre. Eu acho que só o Vader não morre. Mas o Vader tem um outro detalhe interessante, que é o seguinte, eu uso essa Miranda com TLT. E o Vader desses aces é o único que, em geral, não tem autotransfers. Ele não tem uma proteção boa contra esse ataque em torre. E ele, em geral, por ter um disco ruim, depende de uma ação de reposicionamento. Então ele nunca vai ter foco e evade, assim. É muito raro isso, a não ser que o cara seja muito cauteloso, que não é comum. Assim, o Vader, em geral, ele precisa se mexer mais para poder ter o seu arco e poder atirar. Então tem sido um mecanismo muito bom. Claro, tem outros pontos. Tem o fato de que é uma nave que está custando 50 pontos ao total com o TLT. E 9 de vida. E que tem 8 de vida. Ela tem... 8? Não, desculpa, 9 de vida, tá certo. 4 escudos e 5 hull. O fato da pilota ser Miranda é para compensar um pouco isso. Para poder abrir mão de poder ofensivo com o tiro do TLT. Né, e recuperar um escudo, mas ela tem o potencial de ser bem frágil, depois, principalmente depois que os escudos se vão, assim, entra muito dano nela se ela está numa posição de correr riscos. Então, o lado ruim de usar esse squad é... Nem falei o esquadrão inteiro, mas o lado ruim de usar a Miranda é estar numa situação de risco constante. Eu tenho que estar sempre pensando 2-3 turnos à frente para que ela não seja bombardeada e deixa de poder usar todos os seus recursos, que são é mais penoso ainda quando ela morre sem ter largado todas as bombas. Mas é muito satisfatório. Pá, é muito bom largar uma bomba que destrói aquela nave que é intocável, né, de outras formas. É. Eu acho que o bacana dessa mecânica de bombas, nos rebeldes principalmente, bom, primeiro, a Sabine só funciona nos rebeldes. Então, é um estilo de jogo que você só vai ver nessa facção. A K-Win também, ela, com o Slam, né, ela tem um estilo de soltar bombas diferente. Então, toda essa movimentação, né, é uma coisa que agora tá funcionando nos Rebeldes e é lá que a gente vai poder jogar. Só que isso abriu um estilo de jogo completamente diferente. Você entrar de frente com a Miranda é um risco gravíssimo. Com qualquer nave, você muito provavelmente vai tomar uma bomba se você entrar de frente contra a Miranda e ela vai soltar a bomba no turno seguinte, então vai ser bastante dano e você não vai nem atirar nela. É uma coisa interessante, né, porque muda o jeito de encarar a própria nave. A Miranda, ela fica com as opções de correr e soltando bomba enquanto corre por dentro dos asteroides. E também fica com a opção de virar de frente e tentar finalizar aquele ace que tinha pouca vida, mas era extremamente difícil de acertar. Exatamente. Então, que preenche um espaço naquele pedra-papel-tesoura, que no momento não estava sendo um pedra-papel-tesoura, estava sendo só duas facções importantes, né? Mas assim, por que os Imperial Aces estão bombando muito, estão funcionando muito bem? Porque eles são muito móveis e conseguem sair do espaço aonde as naves, principalmente, né, pensando nas Jump Masters, naqueles Alpha Strikes que dão muito dano no começo e que dependem de arco. Então, uma boa Arc Dodger, fugir para aquele range 1, se esconder ali no ponto cego da onde viria um torpedão, funciona muito bem e tem ganhado muitos torneios pelo mundo afora. E aí, então, tu pensa assim, bom, se a melhor forma de lidar com o maior problema é Imperial Aces, e os Imperial Aces estão ganhando, o que ganha dos Imperial Aces? E no momento os rebeldes não estavam conseguindo, mas uma bomba bem feita pode ser uma boa resposta. É, e a Miranda também tem o outro lado, né? Na verdade, todas as K-Wings, que é aquele de ir montando o cenário, né? Você tem os asteroides que atrapalham esses tipos de naves que gostam de usar torpedos, porque eles precisam de ações para disparar. Mas também pode ficar largando bombas para fechar os buracos dos asteroides. Uhum. E nem então se preocupar tem... em tu ter que passar por isso, porque tu tem torre, então tu pode contorná-los, andar em círculos. E tá correndo. E não abrir mão do ataque. E tá correndo. E aí muda também, né? Outro estilo de jogo, né? Você poder fazer o adversário vir pra cima de você, e ele tem que vir, porque ele ataca de frente. E você vai dando volta e vai construindo o cenário e deixando ele mais perigoso. E aí, assim nasceu a lista de duas K-Wings, né? Apenas duas K-Wings, só soltando bomba e construindo o cenário. Eu te ouço falar disso, Vato, e eu vejo um certo um entusiasmo maroto, assim, na tua voz, que me remete à ideia de que é muito divertido fazer isso. É diferente. A gente, às vezes, se prende a uma coisa, né, baseada na eficiência, no que funciona e o que dá muito dano. E nesse sentido eu tenho um certo rancor meio infantil com o BBBVZ, que é um squad que tem... É uma pedra, assim, que dá muito dano, é um tanquezão em andamento, mas é sem graça, é um tédio. Tu rola dados infinitos, tu tem vida infinita. Ok, alguém pode... Não é um squad imbatível, tem seus pontos fracos, mas assim... pra mim é meio que o oposto da diversão. É só pura eficiência, entendeu? É o Exterminador do Futuro, assim. Eu gosto muito, principalmente pelo caráter de bloquear das Bs, né? Um bom jogador de BBBZ, ele bloqueia muito, muito, muito, muito. É impressionante. Aquela parede de naves se colocando nos lugares onde você gostaria de estar e cobrindo arcos. É realmente impressionante. Eu entendo o que tu quer dizer. Inclusive, eu tenho esse mesmo argumento com quatro Y-Wings de TLT. Não é fácil tu posicionar elas de maneira eficiente. Mas tem um aspecto que eu acho meio chato. Mas esse é birra minha, é birra minha. Mas assim. Isso é coisa de Jouster. Jouster cansa um pouco. Uhum. Jouster, ele tem essa. Porque na prática, o que você tem no BBBZ? É um time que ataca pra frente e tem pirueta. É isso. Essas são as suas mecânicas. Você só tem isso, não tem muito mais. Então, acaba sendo muito mais o jogador tentando explorar essas duas mecânicas pra vencer do que qualquer outra coisa. Por isso que eu falei, me bloquear, é a única coisa que dá pra fazer. Uhum. O time não tem muito recurso. Agora, esse caso da Miranda, o jogo é diferente, é completamente diferente. É a torre, são os asteroides, são as bombas, é a regeneração. Escolher o momento da regeneração. Slam. Porque às vezes é perigoso tu deixar de atacar, ou é perigoso tu atacar com nada a mais. Né? Isso. Então, toda vez que nasce um time no meta que apresenta esse tipo de variedade, eu acho maneiro, eu acho divertido, acho que o jogo é isso, acho que é legal explorar diferente as mecânicas do jogo, e eles tiveram bastante sucesso nisso com a Sabine. Uhum. E é uma nova referência, porque toda vez que sai uma nova bomba, a gente vai ter que pensar, e a Sabine? E agora? Uhum. Então, ele já tem que pensar nisso com o advento de novas bombas. E complementos para Sabine? Desculpa, complementos para Miranda ou quem estiver voando isso. Na realidade, vamos falar em linhas gerais, né? Então a Miranda, ela joga bem solta, né? Então, naves que conseguem acompanhar ela, ou com torre, ou com arco traseiro, ou bloqueando, funcionam bem. Então tem Dash, tem Falcon, tem outra K-Wing soltando bombas, tem a que você usou, né, da Ghost. Então... Eu já vi Cornhorn funcionando também. Uhum. O Cornhorn versão mais Arc Dodger, né? Que ele consegue dar volta, consegue correr bastante também, fugir junto com ela, se for o caso. E isso acabou virando uma opção bem, bem, bem ágil, né? O que não dá certo com ela é ter alguém muito previsível. Se você tiver alguém muito previsível do lado dela, ela vai querer bloquear e soltar bombas, e o cara vai jogar em cima do lado previsível da lista. E aí vai perder o lado perdido da lista. E por outro lado, o companheiro tem que ser uma nave que seja capaz de voar em torno das bombas que a Miranda está colocando. Né? Exato. Quer dizer, a Miranda, no teu caso, no caso do Léo, a Miranda em geral larga em pontos muito específicos. As Connor Nets, elas já explodem. Não tem o objetivo de poluir o mapa. Tem o objetivo de meter um dano pra dar um dano bem específico, quase como uma facada, assim, no meio de uma briga de bar, assim, não é uma coisa tão, tão ampla, assim. Então, no caso, eu gosto de usar nesse squad uma... Tô rindo da facada da briga de bar, cara, qual é a tua experiência com isso? Laugh it up, fuzzball. Então, eu uso como acompanhante da Miranda o Chopper com... E é uma Ghost gordinha com 50 pontos. Ele tem Auto Blaster Turret para lidar com Aces em range 1. Ele tem Fire Control System para deixar poderoso esse ataque de 4 tiros. Ele tem Ezra como tripulante para que, à medida que ela vai se estressando, ela sempre vai ter um modificador do foco virar um crit. E se o Target Lock já tiver posto, tem essa dupla modificação. A Hera, que na minha opinião... É uma tripulante incrível que não dá pra voar Ghost sem a Hera. Pra mim, assim, eu gosto muito de ter a opção de poder botar qualquer manobra do dial e azar que eu vou ganhar as três. Até no começo eu gosto de forçar uns três pra garantir que o Ezra vai estar sempre funcionando. E além disso, um torpedo pra dar uma opção a mais, que é aquela opção de poder atacar pra trás, né? É um pouco mais situacional, assim, mas causa um certo medo, causa... Se a minha movimentação não funcionou do melhor jeito, é uma carta na manga que vem a calhar bem. Tu usa um Proton Torp, né? Eu tenho preferido Plasma. Plasma. Tenho preferido Plasma. É baratinho. Porque eu já tenho um foco que vai virar um crit com o Ezra. E além disso, eu gosto da ideia de dar mais dano. Né? Claro que depende do adversário. Mas contra uma Lambda, contra... Né? Teve um jogo agora no CBXV que consegui dar 5 de dano numa Lambda, ela perdeu todos os escudos com um torpedo. E outras naves, até próprias K-Wings, B-Wings, enfim. Porque o Ezra já é um mini foco pra crítico igual ao do Proton e com a arma primária em 4, tu pode mudar pra crítico também. Ó. Exatamente. E é mais barato. Né? É mais barato. Que faz diferença, porque nesse squad cada pontinho tá sendo importante. E por último, Guidance Chips, que também é a modificação do Blank. Então um Blank vai virar um acerto, um foco vai virar um acerto. E tu tem o reroll do FCS. Se eu tô gastando torpedo, não. Exato. Eu acho interessante que essa tua Ghost, ela é um obstáculo, né? Ela é um controle de mapa muito grande por causa do Auto Blaster, da imprevisibilidade dela pela presença da Hera na tripulação, a ameaça do Chopper causar um stress, que pra Aces pode ser bem relevante. Exatamente, então eu posso fazer um movimento que ele tem o contra, o revés de ser um PS baixo, mas isso pode, eu uso isso ao meu favor, de forma que se ele bater em mim, tem mais chance de bater em mim se eu me mexo primeiro. E se ele bater em mim é um problema porque ele vai se estressar. E se ele não bater em mim, ele tá em range 1, que não é tão mal assim, porque eu tenho 5 dados com a primária ou 2 com a secundária. Que não podem ser evadidos. Então, cria-se um bom problema. Eu acho muito frustrante quando bater não te dá benefício nenhum. E daí se eu tenho uma nave que é uma baleia que não sabe se mexer direito, tá ali truncando tudo, é alta chance dela... Dá pra truncar, assim, então... Então, sim, gosto muito do Chopper e é por isso que eu acho que ele se paga mais do que um Lothal mais barato. Ele é PS4, né? Uhum. Exato. Tem isso também. Atira antes das Jump Masters, dos Scouts. Imagina, com esse monte de Swarm de PS4 aí, perdeu a Ghost antes dela sequer atirar, é meio desagradável. Exatamente, ainda mais com os Black Squadron, com o Crackshot. Eu já enfrentei quatro vezes em torneios esse matchup e funcionou bem, assim, tanto pelo poder de fogo quanto pelas bombas da Miranda, que se conseguir aquele momento assim, de largar aquela Proton Bomb que afeta todo mundo em range 1, dá um crítico virado pra todo mundo. E é interessante que o timing, né, o momento de tu ativar a Sabine é posterior. Ou seja, eu posso ver os críticos e escolher, qual que tomou o tiro direto aí? Essa aí vai tomar mais um. Tchau, tchau. E morre. É. Excelente. É. Assim, mas enfim, eu tô muito tendo muito prazer com esse squad, por isso que me dá prazer de falar sobre ele. Mas sei que ele é um squad que tem muitas dificuldades. Ele gera, até nos bons jogos que tava ganhando, gera uma insegurança enorme, assim, de que vai dar tudo errado. Uma nave frágil e tal. Mas me deu um tesão de novo por voar rebeldes e por estar explorando mecanismos que não são populares no jogo, que é a bomba, né? Parece que a bomba nunca vingou e agora tá, agora dá. É, bacana. Eu gostei muito dessa adição de um novo tipo de time nos rebeldes, né? E em escala menor, algumas linhas do Warden Squadron, né, que é o piloto genérico de habilidade piloto 2, também tem usado bombas, né? Uhum. Eles estão começando a ficar viáveis exatamente pra tirar esses aces. Joga ali com 30 e poucos pontos, né? Bom ponto. O Paul River, por um bom período agora, tem voado um esquadrão de 4 naves, em que ele tem uma genérica da K com uma Corner Net, ele tem a Sabine como pilota da Tech Shuttle, com Auto Blaster, e uma T-70 com Stress, e mais uma Z genérica. Então é uma espécie de um canivete super, super moldável, que tem respostas, porque em geral... Ele, isso são palavras do Paul. Tu tem uma nave que é a anti-ace. Ela tem um recurso que é bom contra ace, e daí ela é sempre a primeira a morrer. E aí, se tu espalha isso para vários truques em várias naves diferentes, tu tem uma variância maior e pode fazer alguns. Pode incomodar mais, né? É, o oponente vai ter que começar a prever mais coisas, né? Não é mais só não posso ficar no arco de uma all-in. Ele não pode ficar no arco de uma T-70 e também não pode ficar no alcance do slam de uma Q-Wing. Que é enorme. Porque senão ele põe uma bomba na cabeça. Uhum. É, e aí também não pode ser bloqueado pela Q-Wing, porque ela pode usar o slam pra bloquear também. Uhum. E aí acaba sendo bastante grave. E aí o time vai ganhando ferramentas e opções, e isso é interessante em mini swarms. Com certeza. E o que mais sobra pros rebeldes? Olha, eu tenho voado muito o Wes Jensen. O Wes Jensen é um piloto da X-Wing T-65, que ele tira um marcador do oponente depois de... Pode ser um marcador de foco, esquiva ou mira. E ele é muito divertido. Eu coloco ele com Veteran Instincts para ele ir para habilidade piloto 10 e BB-8 com Integrator Astromech. Então, com a habilidade piloto 10 fazendo manobras verdes, ele normalmente vai conseguir pegar arco nos adversários. O BB-8 ele não é exatamente uma mecânica de arc dodge, mas ele é muito bom para medir alcances e pegar arco nos seus adversários. Fazer aquele pequeno ajuste. Isso. Então você pode colocar um bank, né, uma curva suave para a esquerda verde, né, que a X-Wing tem, e você vai poder fazer a pirueta para trás e aquela curva suave 1, ou para frente e a curva suave 1. Então, você pode ficar com uma boa quantidade de opções ali, tanto de distância quanto de arcos. E tu tá voando o Biggs com ele? Eu já voei Biggs com ele, eu já voei Kyle Katarn e Poe. O primeiro teste que eu fiz era o Kyle Katarn, Poe e o Wes Jensen, que é um time razoavelmente frágil, as naves são frágeis. Mas é um time fácil de montar e extremamente divertido, porque o Paul gosta muito de receber um foco, né? Ele pode fazer a mira, ele também tem PS10, então ele vem, faz uma mira no oponente, recebe o foco do Kyle Katarn. As pessoas em geral vão querer atirar no Kyle Katarn, porque ele é a nave mais frágil, mas o Wes Jensen tá tirando os tokens de ataque do pessoal. Pois é, né? Nesses tempos de Dead Eye, quem tem um foco é rei. E aí o Wes Jensen vai lá, tira o token e já complica o Alpha Strike, de quem tá dependendo daquele foco pra fazer, ou dependendo pra... se for um Poe, se for um Sunter, enfim, tem um incômodo. O Vader perde a mira, o Whisper perde o foco. As pessoas vão ficando preocupadas, e depois vem um Poe e atira com foco e mira. E o Wes não é muito frágil? ele é um pouco, mas essa habilidade dele, ela é bem defensiva, na realidade. Depois que eu fui entender isso, eu sempre tive uma birra com o Luke Skywalker, porque ele é uma nave que... Ele é uma nave extremamente egoísta, ele só se protege. Uhum. O Paul Dameron também tem um pouco disso. Uhum. Ele só protege, não protege os outros. Mas é o contrário, o Wes, ele protege o time inteiro. Você vai enfraquecer o ataque do seu oponente. Então aquela IG que veio com FCS, agora não tem mais FCS. Aquele scout que vem com o seu foco para fazer um ataque monstruoso, vai ficar sem foco e ela tem que bater de arma primária sem ação. Isso acaba fazendo seu time todo mais resistente. Muito bom, cara. É meio impressionante até. O Wes, ele acabou sendo um piloto muito interessante de X-Wing, que eu não esperava que fosse tão divertido. E acabou ficando por causa do BB-8, na minha opinião. Porque ele deu a capacidade de responder um pouquinho ao Ark Dodgers, que a TCD-5 tem muita dificuldade. Que massa, cara. Eu nunca tinha pensado no BB-8. Eu experimentei o Wes há muito tempo atrás. Eu voava o Rourke Garnet, o Wes e... Da WK, né? É, que torna o PS-12. Que torna o PS-12 do Wes. E o Kian Farlander com Push the Limit. E a HLC. Pra tirar o... E Oportunista. Não, Oportunista, não... Não Push the Limit. Não puxa ele. Eu não lembro como é que ele estressava o Kian Farlander. Com oportunista. Ah, oportunista, tu recebe um stress pra rolar um dado mais e ele rolava 5 dados contra um defensor. Foi o meu único uso do Wes, assim, mas realmente com o BB-8 ele pode ficar bem mais forte. E o Integrated Astromech, que dá claro. Mais um de vida. Uhum. É, deu agora 6 de vida pra ele. Então, na realidade, o Wes recebeu vários buffs recentemente, né? O BB-8 e o Integrator valeram muito a pena. Esse time que você falou, eu cheguei a testar algumas coisas com ele. Na realidade, versões novas dele, né? Uhum, claro, atualizadas, né? É. Eu testei, acho que era Wes, Aaron Kraken e o Kian Farlander, aí é a mesma mecânica, né? O Wes tira o token, o Kian Farlander ganha um dado a mais, recebe um stress, ele já fez a mira na ação dele, então ele vai usar o stress como foco e a mira, e ainda vai ter 4 dados de ataque. Isso é muito legal, muito mais legal com uma nave que passa ação pra poder ele fazer mira pro Wes Jensen ou coisa do gênero. Uhum. Então... Acaba tendo a opção também de soltar torpedo. Né? Tem umas brincadeiras no meio do caminho. Ah, esse é outro cara que eu tenho muito, o Aaron Kraken. Ele viabiliza torpedos. É impressionante. Daí com plasma, né? O Aaron Kraken, na realidade, ele vem com homing missile, né? Que é o míssil que não descarta nenhum marcador, né? Ele custa 5 pontos. É o Aaron Kraken. Eu costumo colocar ele na habilidade piloto 10 com Veteran Instincts. E depois de atacar, ele passa uma ação pra alguém. E aí tu escolhe outra nave do seu time pra soltar um torpedo além do torpedo do Aaron. Uhum. E aí, porque o Aaron vai chegar na habilidade piloto 10, ele vai poder fazer uma mira no defensor, né? Porque todo mundo que tiver habilidade piloto menor do que 10 já andou. Uhum. Então ele fez a mira dele lá no range 3. Vai usar a Guidance Chips e a mira pra maximizar os dados de ataque dele. Legal, soltou um torpedo bacana. Passou uma mira pra alguém. Tipo uma Miranda da vida, né? Uhum. Que então, adora. Então, só pra clarificar o que o Vato tá dizendo. Aaron Kraken, aquele piloto, é o Ace de Z95, que tem PS8, custa 20 pontos. E que a habilidade é, após executar um ataque, ele pode dar uma ação gratuita para uma nave aliada em range 1. O míssil que o Vato está comentando é um detalhe que eu achei muito legal, eu descobri isso não faz muito tempo, admito. E é engraçado a gente ter essas descobertas depois de tanto tempo jogando o jogo, que são esses mísseis que não dependem de gastar o token, e sim basta tê-lo. Né? O caso mais famoso, todo mundo sabe, é o Proton Rockets, vulgo Prockets, que basta tu ter um foco que tu pode rolar aqueles 5 dados, no caso de naves com 3 agilidade, e conseguir ter um ataque muito forte e ainda gastar o foco para modificar, o que torna a Ordnance, ou no caso o míssil eficiente, né? Em acréscimo com Guidance Chips. E o mesmo vale para Homing Missiles, que é um míssil de 5 pontos, que tu rola 4 dados e evades não podem ser gastos, mas basta tu ter o Target Lock para tu ativar. Tu não precisa gastá-lo para ativá-lo. Ou seja, se tu ainda tiver uma fonte de foco, tu vai ter Target Lock, foco, 4 dados, um deles vai ser modificado com Guidance Chips. Ou seja, os combos começam a ficar muito, muito eficientes para dar muito dano. E se tu tem mecanismos de ações gratuitas e de remoção de token, adquirir token, isso tá cada vez tá virando uma bola de neve, assim, de como isso tá bom, né? E que isso é possível sim em rebeldes sinérgicos, porque tu não precisa ser só um bando de Jumpmaster grossa com Dead Eye. É até interessante, né? Porque acaba atirando bem mais cedo, então ela mata uma Jumpmaster antes da Jumpmaster atirar. É, e tá no PS10 que move depois de Sunter e Whisper e etc. Então ainda ameaça os Arc Dodgers de PS9. É, isso me chama a atenção, que o Vato, ao construir esse squad, tá com... Isso é uma prioridade. Ele quer gastar o Veteran Instincts, não tá caindo naquela tentação que eu muitas vezes tenho de ter um Predator ou de não gastar pontos e botar só o Adaptability. Não, não. Eu quero ir pro máximo que der ali, aquele 10. E porque as outras cartas se bastam, né? Isso, toda vez que tu tá gastando em Veteran Instincts, tu tá investindo em PS, mas tu tá deixando de investir em mecanismos de se mexer diferente, ou de... Tu vai ter que ter esse recurso de uma outra forma, de um outro slot, ou de uma própria habilidade do piloto. É, no caso do Aaron Kraken, no PS10, ele só com o Torpedo e o Guidance Chips já é o suficiente para ele maximizar, acho que 85% do tempo, os 4 dados dele. É, porque ele tem a mira, né? E aí, o que não passar da mira, ele ainda tem um Guidance Chips para virar no final. Então, na verdade, só se der 2 blanks no dado, depois de rerolagens, é que você não vai maximizar. Então, ele normalmente maximiza os 4 dados, assim como as Jump Masters hoje em dia maximizam. Exatamente a mesma estatística delas. Exatamente. E então ele no PS10 acaba sendo muito interessante pelo fato de que tem muitos aces de PS9. Então, se ele tiver que esperar, tiver que andar antes desses aces, ele nunca vai tirar neles. E aí ele desmonta todo o time, né? Não funciona. Uhum. E aí tem funcionado bem com Miranda, com Dutch Vander. Mas aí são times mais... brincadeira, né? Não são exatamente competitivos. Tá, falando em competitivo, eu quero falar um pouquinho sobre a VCX100, que eu acho que é uma nave que tá vendo muito mesa, tá disputando muitos torneios, e quando eu digo isso, eu digo no ponto de vista competitivo e eficiente, né? Ou seja, tá disputando e disputando pra ganhar, tá chegando em semifinais, chegando em finais, tá ganhando. E em várias modalidades, né? Teve esse momento, esse tipo de construção que eu falei do Chopper, mas tem outros moldes também, como é o caso quando ela tem a Phantom Docada, ou quando é o caso de um Kanan que está protegendo um Biggs, e a gente já falou um pouco antes disso, do Thane poder participar também. Mas assim, ela é uma nave que tem esses moldes e que ela tem uma composição que cai bem num meta, em que, e isso é uma coisa que eu repito muitas vezes, mas vou falar mais uma vez, né? Em tempos que tem ataques tão eficientes com os vermelhos brilhando muito, com tantas modificações, uma excelente forma de reagir a isso não necessariamente é com dados verdes, porque os dados verdes podem te falhar, tokens podem ser removidos, dados podem ser removidos, mas sim vida. Ter muita vida, ter muita vida ajuda muito. Então tu ter 16 de vida, que nem a Decimator já tinha em outros tempos, mas esse é até melhor agora, são 6 escudos, é uma excelente resposta. E além disso, tu tem uma porradona, 4 de ataque, não é algo que pode ser ignorado. E tu tem slots que são muito customizáveis, tu tem poder, com 2 tripulantes dá pra fazer muita coisa legal. E com pilotos com habilidades interessantes. Então assim, essa é uma nave que eu tô impressionado. E outro ponto interessante que torna ela ainda mais atual é o fato de que no FAQ novo veio uma clarificação que tornou o TLT com uma Phantom Dokkada mais eficiente, porque tinha aquela limitação de só um ataque, mas agora o TLT está contando como dois ataques na prática, né? Tem dois sub-ataques ali, mas é um grande ataque, ou seja, se tu tem TLT, tu vai com certeza dar dois tiros na fase, na endgame, na end phase, e, ou seja, podem ser quatro tiros de TLT num round, ou um tiro de primária, um tiro de TLT. Bah, essa é uma nave pra ficar de olho, assim, porque ela acho que vai seguir tendo reservando um espaço competitivo importante. Eu acho essa nave super interessante porque ela construiu o meta de uma forma dela, né? Ela tem as listas dela, são diferentes das outras, completamente diferentes das outras. Então, a lista do Kano, eu gosto muito do Kung Biggs, principalmente nesse meta com Arc Dodgers e Torpedos, né? Em geral, são naves que valorizam um grande ataque, né? O Arc Dodger, uhum, quando pega no range 1, ele estraga a outra nave. O Torpedo chega, dispara aquele Torpedo violentíssimo, logo no início, ele estraga. Aí vem o Kano e tira um dado dele. Você pode maximizar, mas você vai dar um a menos. E aí toda aquela estatística de maximizar dados de ataque vai por água abaixo, porque você agora dá um a menos, você não tem o que fazer, ele gastou o foco. Isso é muito valioso num time que tem o Biggs. Porque o Biggs, ele não quer levar dano, mas ele quer ser o cara que leva dano. Uhum. Ele tem que viver o máximo possível. E aí vem o Kano ajudando ele a viver o máximo possível. Combina... Ele toma torpedo na cabeça. Combina com o R4-D6, que também é um dano a menos. Possivelmente Tactical Jammer, já vi também, que é um de agilidade a mais. E aí tu vai empilhando essas barreiras pra derrubar. E além do Kanan, tu tem... A Hera não é muito usada porque a Hera tripulante é muito boa. Mas a Hera tem uma habilidade de piloto muito legal, que funciona bem com o fato de tu poder mexer o teu dial e poder reagir de uma maneira, né, não é a mais funcional, porque as outras são muito boas. O Lothal Rebel é muito barato, com 35 pontos e uma enorme quantidade de slots, tu consegue botar um canhão, o TLT, que é uma coisa cara, e não impacta, ele ainda não chegou nos 50, entendeu? Ele tá recém ali no 41, e o sistema é um excelente slot, como a gente já falou, né? Nesse caso, o Fire Control System casa muito bem, mas conseguiria imaginar outros podendo encaixar. Dois crews. É, tem a básica do Accuracy Corrector com Auto Blaster Turret, né? Bom ponto. Que você Auto Blaster Turret, ele, os seus acertos normais não podem ser defendidos, né? Então você coloca uma Ghost, que é uma nave monstruosamente grande, e cria aquela bolha de range 1 ao redor dela, você vai ver, dá um pau e meio do mapa tomado ali por aquela área de morte que a Ghost causa. E aí, com a Chris Correct, ela vai garantir que vão ter dois acertos brancos. Isso pra Aces é terrível, porque se eles chegarem perto dessa nave e eles não saírem dessa bolha de destruição dela, eles vão tomar dois danos garantidos. É verdade. Tem que fazer. Ela não tem reto 5, mas ela tem Keitan de 5, que pra ela dá no mesmo, ela não se importa. E com isso ela tá andando uma quantidade de 7 bases pequenas, só de estar fazendo um Keitan de 5. E 7 bases pequenas é muita coisa que tu anda. Tu consegue disparar e dar na cara do adversário. E no caso do Chopper, bater também pode ser interessante. Se ainda tiver o Zeb como tripulante, também pode ser interessante, porque ele vai atacar mesmo quando bate. Tem muitas combinações que dá pra montar junto com outras coisas. Dá pra fazer dois Lothals e um Biggs. Dá pra fazer um Lothal e duas Y-Wing TLT. Tem muita coisa legal, acho que parecia muito no Worlds. Eu gostei muito e pelo visto tem ganhado bastante torneios, aí eu pelo menos saído bem em bastante torneios de Dash e Chopper ou Dash e Lothal. Uhum. Aí é meio que a gosto de quem joga, né? Uhum. Porque o Dash é sempre o Dash, né? Ele bate pesado, ele corre muito, ele sai dos arcos. E o Lothal, ele vem cobrindo de uma forma interessante o Dash. Ele não é tão frágil quanto um Cronhorn. Ele pode, às vezes, se jogar numa fogueira em cima de um Ace. Um Ace vai demorar muito pra derrubar um Lothal Rebel. É um pouco o papel que ele cumpre, né? E a fraqueza do Dash é o PS7 e o buraco da rosquinha, né? O range 1 dele. Ele vem cobrindo. E o Lothal vem cobrindo com de repente, Auto Blaster e Accuracy Corrector. Não tem Ace que se arrisque a chegar em range 1 do Dash, né? É, acho que o pessoal tá usando mais agora o FCS mesmo, porque a arma frontal dele é monstruosamente forte. E tu sente falta de não modificar essa arma frontal, né? Então, tu ficar atacando estressado, porque pelo dial dele com a Hera, essa é assim que funciona. Tu não pode contar que tu vai conseguir fazer um foco ou que tu vai conseguir fazer um target lock voluntário. Então, tu precisa adquirir esse target lock passivamente, mesmo estando estressado, e por isso que eu não abro mão do Fire Control System. Embora, às vezes, dê aquela dozinha quando tu tá no range 1 e o Auto Blaster não vem bem do jeito que tu queria. Mas realmente, acho que Fire Control System é mais para mais oportunidades, porque justamente tu ter um range 1 mortal faz com que as pessoas evitem esse range 1. E às vezes tu não tem poder sobre isso. E pode ser até bem-vindo que a pessoa evite, mas tu quer ter uma estabilidade de tiro com o target lock, né? E aí outra coisa que mudou também no Dash recentemente foi o Kanan, né? O Kanan, ele entrou no lugar do Kyle Katarn, né? Pra limpar os estresses do Forçar o Limite. Então ele permite agora que o Dash faça curva fechada 1 e pirueta. Ou curva fechada 3 e pirueta. Então agora o Dash começou a ser uma nave que pode bloquear na frente do Lothal Rebel um Ace. Um Suntir que andou, vai ter que andar os seus dois verdes, na maioria das vezes os dois verdes, né? Ele vai ser previsível ao ponto de que você coloca um Dash ali, e o Dash é móvel, pode ser colocado em qualquer lugar, né? E ele vai ficar na frente ou no range 1 do seu Lothal Rebel e não vai ter muito pra onde correr, ele vai estar sem ação e o Lothal Rebel vai estar com foco e mira pra bater nele com 5 dados no range 1. Sendo que eu já tô lendo os pensamentos do Ripoll aqui, ele já explorou isso no episódio anterior, que o Kanan não necessariamente precisa estar equipado a bordo da nave do Dash. Ele não precisa estar com o Dash, basta que ele esteja numa outra nave que está em range 1 ou 2. Então pode estar como tripulante do Chopper e ainda manter o Kyle Katarn no Dash. Porque eu acho que o Dash, ele se vira muito bem com as suas 4 manobras verdes, o Super Dash. E eu sinto muita falta do Kyle no Dash. Agora, a gente tendo o Lothal, que tem um disco péssimo e vai se estressar muito, e tendo a possibilidade de se desestressar também nas manobras brancas do seu dial, um Lothal ou o Chopper, enfim, o Kanan tá ajudando muito, muito esse disco dessa nave, que é essa baleia que tem dificuldade de se mover e tal, né? Então, realmente, o que que acontece? Nos matchups em que o Dash precisa se movimentar muito, tu consegue manobrar o Lothal de uma maneira a manter esse range 1 e 2, que foi como eu manobrei a Jen, né? no torneio, que a Jen tava carregando o Kanan, no meu caso. Com a vantagem de que se move antes. Então, quando tu tá... Qual era o meu problema? Que eu tinha que mover meu Dash pra perto da Jen, porque ela se movia depois. E, nesse caso, nessa interação, tu pode mover o Lothal pra perto de onde tu sabe que o Dash quer ir. Então, talvez se torne melhor essa sinergia aí. É. Eu não tenho visto muitas listas assim, mas essa básica do Dash com Kanan e uma Ghost, algum tipo de Ghost, né? Ou Chopper ou Lothal, a Ghost vai bem magrinha, ela vai com 42 pontos só. Não sobra muita coisa. É, magra entre aspas, porque com 7 pontos de upgrade, se tu não bota TLT, dá pra ficar... A Auto Blaster, né? É, exatamente. Com o Auto Blaster, tu só gastou 2. Então, tu ainda tem mais 5 pra gastar com tripulantes. E agora os tripulantes estão muito baratos. FCS... A Hera e o Zeb, cada um custa 1. São muito bons. Tem outros... Outros isso, tripulantes. Isso, já deram 6, né? Uhum. É, Hera, Zeb, o FCS e o Auto Blaster. Já dão 6 pontos. O Ezra, aí. Que carinho, né? 3 pontos. O Ezra custa 3, é... Nesse esquema, acho que ele não funciona tão bem. Mas, é. Mas tem que ver também. Tá faltando ponto. O Kanan, né, onde enfiar o Kanan, mas nesse caso, o Dash pode se dar o luxo de não ter o foco, porque tu tem uma outra heavy hitter no squad que tá criando uma zone, tá fazendo zone control, um controle de área muito grande no mapa, assim. Eu em comparação quando eu joguei com a Janors quer ficar fora do combate, cara, o maior tempo possível. Ela até se defende, mas ela não quer... Ela quer ficar longe, tá ligado? Ela não quer tomar tiro e o Dash fica atirando com 5 dados. E esse é o squad, né? Nesse caso é diferente, enfim. É, uma parada que eu achei muito interessante foi que agora assim, são 2 naves batendo pesado. Exato. Então... E as duas não caem rápido. Não adianta forçar a barra, elas não caem rápido. E bem pelo contrário, elas vão bater muito pesado antes de cair. Então a mecânica fica muito interessante. Por exemplo, eu já derrubei Fire Spray com 3 tiros. Porque é normal, né? Nada é inaceitável, assim. Foi os dois atirando no range 3, passou bastante dano, Dash passou por trás, atirou de novo, caiu o Fire Spray. Não, o Chopper teve que atirar em outra nave. No segundo round que tinha caído uma Fire Spray. Então, é um time com poder de ataque muito alto. É impressionante. Ah, e se tu bota 2 Ghosts, o que sobra de ponto ainda é absurdo. Tem 30 pontos ainda que tu pode gastar em upgrades ou numa terceira nave. E aí o Biggs é fascinante também, porque daí tu tem 2 guarda-costas que são lutadores de sumô gigantes do lado do Biggs e que, daí claro, daí são poucos pontos na Ghost, mas uma Ghost pelada também funciona muito bem, né? Eu sinto falta da Hera, né? Tem que depender do Dial e não poder estressar tanto assim, mas é algo treinável e que tem ganhado torneio. É que só pela quantidade de espaço que elas tomam, elas já incomodam demais. Elas vêm com FCS e Auto Blaster, né, nessa lista. Uhum. E aí entrou ali, é complicado sair. Porque vai tomar o quê? Os seus 5 dados de cada uma delas a range 1. Uhum. É meio pesado. E enquanto isso tem que atirar no Big que está lá atrás. É um poder de Joust bem forte. Essa lista também tem visto bastante sucesso, né? Eu acho bacana. Só é difícil de comprar 2 Ghosts. Ah, isso é um problema. Cara, eu vou pedir uma emprestada pro Léo. Já tô... Vocês estavam falando aqui, eu tava aqui montando uma lista de duas Ghosts e usando um GSP nos pontinhos que sobram. GSP é o Green Pilot da A-Wing, o PS3. E o que tu botou nele aí? Cara, esse aqui foi só pra brincar. Eu não acho que seja muito bom, mas eu botei Duke, Auto Thrusters e Crackshot nele. Então, só pra irritar que o cara, tipo, todos os EVs eu vou tirar fora. Esse é outro piloto que tá ganhando um valor impressionante no Rebeldes, né? O Green Squadron. Ele tá vendo Swarms, né? Com 5 dele. Com Adaptability, Crackshot, Auto Thrusters. E é isso. É, os títulos necessários pra ele ficar baratinho. Exato, ele fica por 20 pontos com Crackshot, Auto Thrusters e Adaptability. Eu tenho a impressão de que é um squad menos permissivo, no sentido de que as Ghosts, elas... Não quero chamar de fácil, porque da mesma forma que o BBBZ, se tu tem a perícia de voar bem e posicionar bem, vai fazer toda a diferença. Com as Ghosts também tem isso, mas errar com a Ghost não dói tanto quando tu erra com uma A-Wing e daí ela morreu assim Barbada, se ela ficou sem ação ou se a ação dela foi só defensiva dela, não causa nada de dano, é muito frustrante. Eu já vi o Thales, um amigo nosso, não conseguiu ter um sucesso desejado, assim, tava com esperanças e o squad acabou indo bem mal. E, porque realmente, eu acho que a linha de aprendizado que tu precisa ter para desenvolver como usar bem um swarm de wings, eu acho que é mais complexo. Eu cheguei a voar bastante aqui com o Swarm J-Wing, e a conclusão que eu cheguei é que é um time que pode ter muito sucesso e muito desprazer, dependendo muito de dado. Exato. Isso é complicadíssimo. Quando você compara ele com o Swarm de TIE Fighters de 6 naves, todas elas têm Crackshot, todas elas têm Hull Runner, você vai dar muito dano no primeiro round. Você não tem essa garantia com 5 A-Wings. Uhum. Vai dar blank. Tem o Crackshot, mas não tem a Hull Runner, que aumenta muito a eficiência. Quando rolou blank no teu dado de ataque, não tem Crackshot que ajude, entendeu? Acabou, não vai fazer nada, não vai passar nada. E aí, se você tá atirando num ace, mesmo que você dê dois acertos, ainda corre o risco do cara... Ah, beleza. Rolando. Eu gasto todos os meus tokens nesse aqui, que ele machucou muito... Mas no outro ele vai dar um acerto só mesmo, vai dar dois no meu dado, não tem como ele usar o crackshot. E aí acaba, você passa um de dano, dois, gastando um monte de crackshot. E aí daí quando tu fala em crackshot como sendo o grande trunfo, a grande carta na manga desse time, eu penso na Ghost, que a gente acabou de analisar, e a Ghost tem zero de agilidade. Logo, não vai ser o crackshot que vai fazer a diferença pro combate. Claro, os dois ataques são mais eficientes contra zero de agilidade. Mas é mais uma prova de que esse recurso de ter uma nave com muita vida é bem legal. É, a Ghost normalmente vai cair em dois rounds contra um Swarm de Wing, o que é bem ruim pra Ghost. Ela não deve entrar de frente contra um Swarm desses, não. Mas o grande problema do Swarm de Wing é, por exemplo, eu já vi nos meus testes aqui, um Inquisitor levar 3 de Wing sozinho. Um Inquisitor. Não levou nenhum dano. Um Vader levar 2 E-Wings. Normal. E aí, a mecânica do time é muito baseada em bloqueio. Extremamente baseada em bloqueio. E aí, quando você tem um cara que se reposiciona muito bem, que são como a maioria dos arquidórios imperiais, o poder do time cai um pouco. A não ser que você esteja jogando prevendo muito bem o adversário. Já aconteceu em alguns dos meus testes isso, né? Tipo, não testando sozinho, né? Testando contra pessoas de verdade. De eu bloquear a nave do cara, tipo, e aí acabou o jogo, não tem o que fazer. Caiu na armadilha, morreu, perdeu. Uhum. Mas se o cara consegue ler direitinho e não se arrisca, se a partida não tiver tempo, né? Porque se a partida tiver tempo, aí o Swarm fica com mais vantagens. Uhum. Que o primeiro Joust é mais forte, né? Tem crackshot. Aí consegue tirar uma outra coisinha logo cedo. E aí fica em vantagem o resto do jogo. Aí dá pra jogar. Mas ainda assim, depende muito de dado. Muito, muito, muito de dado. É, foi o que eu senti quando eu voei um Swarm parecido numa versão anterior. Eu voei com Push the Limit e... Não era Wired? E Wired. Push the Limit e Wired. Porque pode os dois com o título, claro. Em 3 Green Squadrons, uhum. E daí um Jake... Eu não lembro se ele tinha Prockets, não lembro se tinha ponto suficiente pra Prockets. Mas em um Jake voando no PS9, porque era meu... Porque eu vou o Suntir, né? E o Jake é o mais próximo que os rebeldes têm do Suntir. E, cara, e foi muito triste quando eu enfrentei um Dash Corran e o Corran em 2 Double Tap em Range 1 matou... 2 A-Wings, mesmo com foco. Tipo, o cara tá, ele deu dojo ali, acho que conseguiu chegar em range 1, deu um barrel roll, atacou sem modificador, daí o segundo ele tinha FCS, daí matou 2 A-Wings. E não tem muito o que fazer, né? Cara, daí eu, tipo, eu fiquei com os meus mosquitinhos correndo atrás do Dash, o Dash voando. Não teve autotrances que funcionasse, cara, porque eu não tinha como pegar o core, não tinha como pegar o dash. Ah, foi triste esse jogo. Eu acho o time legal, porque a movimentação, principalmente a passagem de bloqueio dele, é impressionante. Mas depende muito de não dar problema nos dados. Pois é, mas o contraponto que eu penso quando vocês dizem isso, é o fato de que é um squad que não foi um caso atípico que funcionou num cara que teve sorte num torneio. Ele está estavelmente tendo o seu espaço no, nos torneios internacionais, né? Ele tá, ganhou campeonatos regionais de 90 a 100 pessoas. Então, assim... É meio bizarro. Tem porque... alguma coisa que é estável e que não depende tanto de variância assim. É, quanto mais longo o torneio, mais difícil para esse tipo de squad, né? Pela, pela questão... Dá pro cara não dar azar o dia inteiro. Exato. Aí cara, dá pra jogar. Exatamente. Mas... Agora, se der um bocado de azar, vai cair. É meio complicado. É a sensação que a gente tem quando a gente joga o Santista sem Palpatine. É que, será que vai dar merda? Pode ser que dê um problema. Tá. E se der um problema, eu perco. Então, assim, a gente já falou sobre composições de gols que podem custar 50 pontos ou 40 e poucos, enfim. A gente já falou do Dash, a gente já falou de uma Miranda que também está nessa faixa. E o Paul? O Paul que teve o seu momento até o final do ano passado e que agora a gente passou já um bom período do episódio de hoje discutindo sobre esse novo sensor. Sensor não, é um tech, mas é um sensor cluster. Então quando a gente pensa que dá para fazer um poll aí de 40, 42, 44 pontos, o que é bom de acompanhá-lo? O que vai funcionar? É o Dash? É uma Ghost? É uma Miranda? O que vocês pensam? Como fazer esse novo poll com esses novos recursos ser eficiente? Pergunta difícil, cara. Tem que ver o que vai acontecer com o meta, cara. Eu acho que... Tem que ver o que vai acontecer com essas Alpha Strikers. E... Se vai ser possível... Manter a... Esse formato de two-ship build, assim. De build de duas naves. Que uma nave custa 44, a outra custa 56, assim. Do estilo... Do molde clássico do Dash Corrin, sabe? Eu fico em dúvida então, se eu nunca gostei muito do Paul. Eu nunca gostei muito do Paul, né, nessa posição que o Corrin joga. Exatamente por isso. O Corrin tem pirueta, né? Uhum. Isso significa que ele entra e, se ele quiser, ele se afasta. O Paul não. O Paul só entra pra dentro. Só vai mais. Ele não consegue mais nada. Não volta. Então, isso é meio complicado no Paul, porque ele... Ele não é. Eu não costumo gostar muito dele com uma nave de acompanhar alguma torre. Porque ele só anda pra frente. Então eu gosto dele em naves de 3 aces ou em mini swarms. Coisas que as naves vão ficar girando, né? E aí dá pra você controlar um pouco melhor isso. Então, bom companheiro pra ele, o Wes. O Wes eu continuo achando um excelente companheiro pra qualquer tipo de pull. Porque ele vai enfraquecer os oponentes. Ele vai tirar o poder de Alpha Strike dos times adversários. Então mais legal. Biggs, naturalmente. Uhum. Mas tem que ver ainda o que vai chamar tanta atenção assim. Porque o problema do Poe é que ele precisa estar vivo no final. E pra isso você precisa ter alguém que chame muita atenção. Mais atenção do que ele. E não é fácil achar isso. Ainda mais agora com os Transbots saindo. Verdade. Os Dressbot criavam uma boa proteção para onde... E abria um corredor lateral pelo qual o Paul chegava, né? Uhum. Bom. Ele chamava muita atenção. E aí era fácil você contar que, bom, o cara vai ter que ignorar o meu Paul até o fim do jogo, porque ele tem que matar essa nave de 8 de vida aqui. Será que a Ark vai chegar nesse ponto? Um cara tipo o Thane, com um Biggs do lado... Talvez uma Z, sei lá, não sei se dá ponto pra isso tudo. Mas. Talvez algo do gênero. Pois é, e isso tudo eu tô me precipitando, né, em nos pôr essa pergunta, porque a gente tá por aguardar as novidades do Heróis da Resistência. A gente não sabe quais são as habilidades novas do Han Solo do Chewbacca, a gente não sabe como é que é o tripulante do Finn e da Rey. E os novos pilotos da T-70, que podem ou não ser bons pilotos de apoio ou só com poder de fogo, né? Tem mais tech saindo. Então... Muita coisa mudar ainda, né? Muita coisa mudar. Mas... Até lá, não sei se o povo vai ver mesmo. Eu suponho que sim. Suponho que vão dar um jeito de fazer esse sensor cluster funcionar. De repente com duas Y-Wings. Não sei. O... Tem uma... Nessa dinâmica do pedra, papel, tesoura, de como funciona o meta, à medida que os aces estão bombando muito, eu imaginaria que ter mecanismo de estresse de novo volta a ser uma boa ideia. Né? Mas... Né? Aquela coisa assim de tanto medo que todo mundo tinha das TLTs lá na Wave 7, as pessoas faziam o squad contra a TLT e daí na prática tinha muito menos TLT que o previsto e o squad contra a TLT estava muito presente, então quem fez o contra-contra foi quem se deu bem. Né? Isso foi o que o Paul River fez quando ele estava se planejando, ele falou assim, ah, se tu sabe que vai ter uma moda, pode contar que vai ter uma baita anti-moda e daí se tu é bom contra essa anti-moda, pode ser até que tu vá melhor do que se tu só te preparar contra a moda. Né? Claro, isso é um buraco assim que tu pode ir viajando infinitamente e pode dar errado, tem a questão dos matchups e tal, mas não sei, eu tô um pouco otimista assim, acho que o indução de estresse pode voltar a ser uma qualidade. Eu vejo a posição do Paul River, ele joga sempre na segurança, né? Então, por exemplo, o time dele do torneio do ano passado, ele tinha um Paul que era extremamente bom contra TLTs no fim de jogo, então se tiver o Paul contra dois TLTs ele ganhava o jogo, e ele tinha os próprios TLTs dele. Uhum. Então na realidade ele jogou na moda. Uhum. Só que deu uma mexida na moda dele, né? Tipo, trocou 50% do time por um cara que ia garantir o fim de jogo contra a moda. Então na prática e é claro, né, o próprio Strasbot era mais forte ofensivamente contra TLT. Mas, na prática, então, ele pegou o que era moda, o que era antimoda, e falou, o que vence os dois? O que eu tenho ferramenta suficiente para encarar o que vai ser a maioria que eu vou encontrar? Porque eu vou encontrar moda e eu vou encontrar antimoda. Então, hoje, a gente vê isso também. A gente vê o cara pensando, o que vai encarar Jumpmaster e o que vai encarar Imperial Aces? E se meu time não tem resposta para um dos dois, eu me ferrei. A não ser que tu esteja disposto a jogar com esse risco, né? Eu não lembro agora especificamente, teve um regional que alguém ligou foda-se assim e falou assim, tá, se eu pegar de Master eu tô ferrado, mas eu vou torcer que eu não vou pegar. E ele fez uns quadros totalmente anti-ace e deu certo. Então, às vezes a gente se preocupa tanto com um inimigo em particular, que é o teu maior medo, e tu te cega um pouco, tu fica muito voltado àquilo, e daí pode ser muito frustrante se na prática não acontecer. Eu me pergunto como é que isso seria num cenário brasileiro, por exemplo, porque a gente não sabe se vai ter tanta Jump Master assim. Aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, não é um efeito presente, tu não vai... Ah, tô em dúvida se hoje eu vou enfrentar uma, duas ou três. Não, na verdade nunca aconteceu de alguém voar três. Na maior das hipóteses rolaram duas ou uma. Então, tem esses poréns, assim, mais circunstanciais. Eu acho que duas, mais um acezinho, tipo um Zulkus, um Pelab, alguma coisa, vai ter bastante. Isso aí não tenha dúvida. Alguém que vai pega com um amigo ali, um parceiro, um Jump Master, ele leva pro torneio. Isso vai ser bem tranquilo. Porque é um time dominante, não tem muito o que fazer. Ele praticamente esmaga a maioria dos times que não estão preparados para encará-lo. E é uma quantidade bem monstruosa de times que ele simplesmente esmaga. Então se o cara quer ir remotamente bem, não precisa nem ser... Nossa, que absurdo, vou me preocupar pra caramba com o time. Vai de Jump Master e jogue direito. E vai jogar bem, vai sair bem. O futuro. Na minha opinião, é um time extremamente seguro, sabe? Claro. E isso aqui tem feito eles tão populares. Se o cara joga direito e leva uma Jump Master, as chances dele se dar mal são muito, muito baixas. Enquanto bater um ace, por exemplo, acaba a partida e o cara é eliminado na hora. Né? É. Concordo. Só não sei se isso vai ser um fenômeno nesses pequenos nichos. E querendo ou não, a situação brasileira ainda é muito local nesse sentido. Então, pode ser uma questão de gosto particular dos tipos de pessoas que estão dispostas a fazer isso. Né? Aquela coisa sobre estatística, né? Então, assim, eu e tu podemos jogar cara ou coroa agora e jogar a moeda 10 vezes e eu posso ganhar 8, 9. Não vai ser 50%. Né? Mas, claro, joga 100 vezes, joga 1000 vezes, vai cada vez mais se comprovar essa estatística. E o mesmo vale para squad. Se tu tá jogando com menos gente, em lugares menores, com características bem mais particulares, fica muito mais imprevisível de tu ter esses padrões, assim. Então, não que isso sirva para tu poder pensar e se planejar, mas tô ainda aberto à ideia de que a gente pode se surpreender com o que vai dar certo nesse nosso sistema local. Dar certo ou não vai depender mais de plots que qualquer outra coisa, né? Uhum. Mas eu suponho que vocês vão encontrar bastante Jump Masters no torneio. Bastante, não do jeito que a gente encontrou IG nos regionais. Uhum. Que eu acho que 50% das partidas que eu joguei no regional eram de IG. Mas eu acho que vai ter uma quantidade representativa e uma quantidade bastante mais representativa também de Imperial Aces. Então tá, sim. Então o futuro dos rebeldes é... tem algum potencial, mas é incerto. É, por enquanto. Não vejo nada mudando, não. Vamos ver se o tricampeão é mundial... Né? É, tem. Tem o Heróis da Resistência antes do mundial. Vamos ver se o campeão mundial, o tricampeão mundial, faz... Vai aparecer com a Does Augusta, it again. Né? Vai fazer, vai tirar a leite de pedra. É. Eu tô contando que ele não vai de rebeldes. E eu acho que... Bom, aí é uma questão meramente estatística, mas eu acho que ele não vai ganhar de novo. Não, não tem como. E... Não, acho que ele vai com a Ghost. Ah, é? É sério. Ele tem jogado muito com o Attack Shuttle, mas ele tá mais inclinado em termos de eficiência pelo Império. É... Tomara que eu seja equivocado. Eu acho que eu até gostaria que ele fosse campeão de novo, assim, só pra reforçar a ideia de que é um jogo de fato, de habilidade, que se o cara é bom, ele é bom e isso vai se manter, entendeu? Não é um jogo de dados. Eu gosto dessa... Acho que isso é um bem dele ter ganhado esses 3 anos. Mas pessimismo à parte, né? A gente passou aqui uma boa parte desse episódio conversando sobre listas viáveis. Uhum. Então... Apesar de algumas listas rebeldes terem sido tiradas do meta por essa agressividade da Jump Masters, existem listas viáveis. Essa lista de Dash, de A-Wings, de Miranda, isso tudo ganha torneios. Uhum. São listas que encaram de igual para igual as outras listas. Então também não é algo como vai ver uma desvantagem para os rebeldes. Não, só que a quantidade de listas foi um pouco reduzida porque a gente perdeu algumas listas que a gente gostava e agora tem que migrar para listas novas, como por exemplo Bombas. Isso aí. Dica do dia. Que dica tu tem, Vato, nosso querido convidado, para ajudar iniciantes a terem uma experiência de X-Wing mais produtiva, favorável, agradável, aproveitável? Bom, a dica, na realidade, ela vai para tanto para iniciante quanto para veteranos, que é o uso do proxy. O que é o proxy na prática? Você compra as suas naves do jogo X-Wing, elas não vêm com as cartas exatamente ideais para cada uma delas, E aí você não tem as cartas, fica meio melindrado e... Ah, não, poxa, mas eu queria montar e eu não tenho, vou pegar emprestado. Na prática, o que a gente recomenda é imprima as cartas. Elas estão disponíveis na internet, é só entrar no Google, baixar as imagens de cada uma dessas cartas e imprimir. Por quê? O importante para você, na realidade, é você saber o que a carta faz. Porque se você gostar da carta e quiser usar ela competitivamente, você tem duas opções. Você tem a opção de comprar a nave que vem com a carta, ou de pegar um amigo seu. Então aqui em Brasília a gente tem o costume de emprestar cartas para torneios, principalmente porque quase ninguém tem uma coleção completa ao ponto de montar todos os times do jogo. Então se você quer realmente montar algum time específico para se divertir, imprima suas cartas e brinque com elas. Isso é particularmente importante para os iniciantes, porque quando você compra a nave a primeira vez, ela não vem com os upgrades certinhos, então você já... Para realmente voar ela como você poderia voar no jogo completo, é ideal que você tenha essas próteses, né, essas cópias impressas. E, pro caso do veterano, ela é fundamental para fazer os testes. Então você não precisa comprar 3 Jump Masters ou 5 A-Wings para ficar testando as coisas e comprar cada um dos upgrades para daí testar. Você entra com seu companheiro e imprima suas cartas. E aí vocês testem um com o outro, né? Só fingindo que tem as cartas. É, isso é muito importante porque tem muitas cartas, por exemplo, o Duke, né? Que vem só na expansão da Tyrefall. Expansão da Tyrefall. E a expansão da Tyrefall não tem porque ter mais de uma. Só pelo Duke teria, né? Porque tem pouquíssimos pilotos bons, ela não vem com outras cartas boas e tal. Então... torna muito cara uma coleção que tu tem a capacidade de montar sozinho tudo. E ao mesmo tempo a gente joga em geral muito mais X-Wing do que X-Wing competitivo. Né? A gente joga muito X-Wing que não é competitivo, que não tá em situação de que tu tem que ter a cópia da carta e tal. E são os momentos de experimentar. Né? E nesses momentos de experimentação não tem porquê se ater necessariamente a cartinha original. Claro que para quem coleciona é um prazer também ter as cartinhas tudo de acordo, mas não quando isso se atravessa e impede uma potencial diversão de voar com um squad. Exatamente. Que não seria possível de outra maneira. Né? A pessoa às vezes tem um aspecto de querer valorizar o que tem, ou pode até ser uma questão de orgulho, de querer, não, eu vou me virar com o que eu tenho. Mas isso pode ter um custo. O custo de romper aquele limite, passar daquela barreira entre eu estou me divertindo, mas de repente, de tantas derrotas, de tantos momentos de ineficiência daquelas naves, aquelas cartas que eu tenho, o jogo passa a ser um pouco desagradável. Assim, a gente precisa de uns gostinhos de vitória. Ou se não vitória, pelo menos a sensação de que tá fluindo. Né? Perdi, mas joguei bem, foi por pouco, tava bem, não sei o quê. Então, X-Wing ele ainda não é tão... não tem esse lado assim, pay to win, de uma forma mais rigorosa, até porque tem a comunidade que empresta, etc. Mas faz falta. Faz falta um Auto Thrusters pra um Paul Dameron. Né? E não seriamente tu tá afim de comprar aquela Star Viper. E... tem gente que inclusive compra a carta avulsa e funciona tal, pra não ter que passar por isso. Mas quem não tá afim de fazer esse investimento, realmente é legal poder improvisar, imprimir. É útil até pra quem não quer só transportar as cartas que possui. Né? Bah, eu vou lá pra um lugar, é meio perigoso. Ah, se tu levar só as naves, correr o risco de danificar elas, ou de perder elas, ou de roubarem elas, é... menos danoso do que tu perder toda a tua coleção, todas as tuas cartas importantes. Ou até para organizar, se tu tem um sistema de pasta para tu não ter que tirar todas as pastas, tu ter já a lista impressa, que é o mesmo que vale pro Vassal, né? A gente tá sempre aqui reforçando e puxando a brasa para esse assado, assim, que é... joga em Vassal. O Vassal, ele permite tu ter todas as cartas, todas as naves, testar as coisas... mas ter a cartinha impressa ali também na tua frente realmente é uma uma ferramenta muito estimulante e excelente para tu poder dar o próximo passo no sentido de competitividade, de eficiência de voo. É, e X-Wing é um jogo que tu tem que voar várias coisas. Por mais que eu tenha a tendência, por exemplo, de voar Império. Mas eu tô sempre voando outras coisas para... Porque tu tem que ter o feeling de como é que se comportam as outras coisas do jogo. E não necessariamente tu tá disposto a colecionar todas as coisas do jogo. Então mesmo pro iniciante que tá começando, que tem uma coleção pequena, abre as possibilidades de voar e voar bem e ter chances boas de vitória e de explorar. Mas pro jogador competitivo que também não tá disposto a colecionar todas as facções, como... é o caso de alguns jogadores competitivos, é a possibilidade de explorar mais o jogo, de olhar a moeda pelo outro lado e coisas assim. De conhecer seu inimigo, né? Exatamente. Ah, isso é importante, né? Conhece a ti mesmo, a seu inimigo e vencerá sempre, né? Uhum. Mas nem então, sempre, você mas, né? Que... terá chance, pelo quando menos, quando os né? dados permitirem. Mas então, você que comprou a sua TIE Advanced, olhou o Darth Vader e falou: nossa, comprei a nave mais legal do jogo, ela deve matar um monte de X-Wings. Pois é, então não se sinta melindrado, imprima seu título da TIE Advanced. Ele vem numa nave que custa 60 a 70 dólares hoje, que é realmente muito caro para voar um piloto. Então imprima seus títulos, divirta-se com a sua nave, não restrinja a sua diversão pelo fato de que você não ter um pedaço de papel para colocar do lado do Darth Vader. Coloque seu pedacinho de papel impresso e brinque com seus amigos. É, e é importante dizer, eu já vi algumas pessoas com um pouco de vergonha de usar proxy, assim, uhum. E acho importante dizer que na nossa comunidade isso seria muito esquisito, assim. Eu nunca vi alguém olhar torto para proxy. Ah, inclusive, a não ser... tem um precedente de um cara que no jogo proxiou uma nave. Ele não tinha duas decimators, o cara que era pra ter levado não levou. E aí eu. Que... o RuPaul ia emprestar pra ele e acabou não indo. E aí ele, ele jogou com um pino numa base e sem nave. Né? Pelas regras isso não pode. Mas assim, se tu tem um ambiente permissivo, um grupo um pouco mais caseiro, a tendência é que o pessoal fique de boa com isso. E, enfim, o que importa, o que faz o cara ganhar e ser merecedor daquela vitória é o jogador e como ele interage com as ferramentas que o jogo providencia, que estão disponíveis para ele, né? E não necessariamente o que o cara tem como pagar. Né? Então, acho que a gente poderia até filosofar, não vai dar tempo hoje, mas a gente poderia refletir sobre se tu tem que ter as cartas, porque tu poderia ser tudo impresso, tu poderia... enfim, forçar tudo. Mas enfim, isso é outro papo. Mas tá aí uma ótima dica. Então é isso aí, né? Pra encerrar, nosso querido convidado foi um excelente participante, nos trouxe muitos insights e uma outra visão e também a gratificação de ter alguém que a gente admira na comunidade do X-Wing. Acho que para o X-Wing brasileiro crescer é fundamental ter pessoas que se importam, que estão dispostas a gastar enorme quantidade de tempo e às vezes até recursos financeiros para poder criar, produzir em torno de material de X-Wing, e o Vato é um cara, um dos poucos do Brasil que faz isso. Né? Tem outros também que a gente quer um dia ter aqui juntos. Então, acho que a comunidade brasileira tem a agradecer ao Vato e de ele estar se esforçando e de ter todo esse know-how, essa sabedoria para compartilhar conosco. Então, eu fico muito agradecido de te ter aqui com a gente, cara. O prazer foi meu. E, bom, eu admiro muito o podcast de vocês, porque vocês são caras que entendem muito do jogo e estão aí sempre trazendo informação com uma frequência impressionante para a galera que tá começando a jogar e até para os veteranos. Então, acho que vocês têm feito muito bem esse trabalho e espero que vocês continuem por muito tempo. Ah, queremos que sim, né? Se Palpatine quiser, estaremos aí. seguindo. Relaxa, relaxa. Ele sempre coloca um crítico. Então tá, muito obrigado pela presença, Vato. Um abração. Quer deixar um recado aí pros ouvintes? É. Bom, pessoal, que a força seja com vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem aprender um pouquinho sobre o jogo, sigam meu canal no YouTube, o Hunter Vato. E lá a gente fala um pouquinho sobre o jogo também. Hunter é H-U-N-T-E-R, Hunter, né, com H. Vato é V-A-T-T-O, dois T's. Vamos colocar o link na página do southwookies.wordpress.com, que é onde a gente publica os podcasts em geral e depois distribui para os mundos facebookianos e itunesianos e etc. Onde vocês podem, inclusive, ouvir outros episódios, curtir nossas postagens. Assim que tiver novidades em relação ao Nacional, vamos estar divulgando mais coisas lá. E é isso. Como diria... Lembra que o Chewbacca disse aquela vez?